Boa noite. Vocês que estão acompanhando agora o nosso jornal, temos notícias diretamente de Brasília com o repórter Rafael. Repórter Rafael, como está o andamento aí no Palácio do Planalto? Boa noite, Giovanni. Boa noite, Rafael. Então, como estão as decisões aqui para o nosso Brasil? Bom, Giovanni, o que podemos ver aqui na frente do Palácio do Planalto é que a multidão está enfurecida, tentando fazer alguma coisa para impedir que certas atitudes sejam tomadas, que, pelo menos, o que estamos vendo aí é que o Lula pode se tornar ministro. Certo, certo, Rafael. Você que está acompanhando agora em tempo real, como estão os votos, o que será decidido agora para o futuro do Brasil? Peraí, Giovanni. Sim, o Lula agora se tornou ministro, Giovanni. O Lula se tornou ministro do nosso Brasil? De acordo com a informação que eu tenho aqui, sim, Giovanni. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva acaba de se tornar ministro. Então, Brasil, como vocês podem ver agora em tempo real, com o nosso repórter Rafael falando diretamente, Giovanni, do Palácio... Giovanni, Rafael? Giovanni, acabou de entrar em vigor uma liminar que impede que o Lula se torne ministro. Luiz Inácio não será mais ministro, é isso? Isso, Giovanni. Então, Brasil, vocês acabam de ter a confirmação que Luiz Inácio Lula da Silva não poderá tomar... Giovanni. Rafael, sim? Giovanni? Rafael, estou aqui na escuta. Giovanni? Rafael, estamos aqui ao vivo, falando diretamente do Palácio do Planalto com o repórter Rafael. Está me ouvindo? Agora estou, Giovanni. Quais são as notícias agora de última hora, Rafael? Giovanni? Rafael, estou na escuta. Giovanni? Rafael, estamos aqui falando diretamente em canal aberto para todos os canais. Acho que eu não estou te ouvindo, Giovanni. Rafael, estamos falando diretamente aqui ao vivo para todos os canais da rede. Giovanni. Quais são as últimas notícias do Palácio que você tem, Rafael? Bom, Giovanni? Rafael, sim, estou na escuta. Acabou de cair a liminar que impedia o senhor Luiz Inácio de ser ministro, ou seja, ele está de volta. Ele está de volta, Rafael. Qual é a última notícia que você tem agora para nós? Rafael? Oi? A última notícia, a última posição agora do Planalto que você está aí vendo para nós agora? Aparentemente, o senhor Luiz Inácio irá se tornar ministro. Ok, Rafael, confirmado. Então, como vocês podem ver, Brasil, senhor Luiz Inácio Lula da Silva retorna agora Giovanni, na política. Rafael, Giovanni, sim, Rafael. Acabou de entrar em vigor uma segunda liminar que impede senhor Luiz Inácio Puta de virar... Que parto. Brasileiros que estão agora acompanhando em tempo real, ao vivo, em todos os canais da televisão aberta. Senhor Luiz Inácio Lula Giovanni, da Silva. Giovanni. Diga, Rafael. Acabou de cair a segunda liminar. Puta que pariu. Resolve essa porcaria aí, depois a gente continua com o jornal. Fecha, corta, por favor, faz favor. Giovanni? Desde Peruvas caminha, que o Brasil caminha como formiguinha. Como se a gente tivesse andando como quem fizesse uma embaixadinha. Como se o tempo tivesse parado e a bola ficado em cima da linha. Desde Dom Pedro I que o Brasil ainda é terceiro mundo. Desde Dom Pedro II que o brasileiro ainda é brasileiro. Cana de açúcar, café, colônia de escravidão, a lama que suja o pé, a grana que molha a mão. São mais de 500 anos de danos impunes, debaixo dos panos, por cima das leis. Humanos mundanos, mais réus do que reis, índios africanos, senhor português. Brasil se refez, mas ainda caminha como uma lesma, na mesma. Galera, estamos começando aqui mais um Locomocast, o podcast mais viajado da podosfera. E hoje diretamente de Brasília, para abordar uns assuntos um tanto quanto polêmicos que andam acontecendo aí, né, Suede? Com certeza, polêmicos é apelido. E antes de começar, putz, aí vai complicar, hein? Hoje o assunto é sério. Então, antes de começar, vamos pedir para vocês avaliarem o nosso podcast no iTunes. De forma séria. Eu não vou pedir para vocês darem 5 estrelas, porque muita gente tá meio cansado da estrela, né? Mas avaliem aí, deem a nota máxima pra gente no iTunes, pra gente ser feliz, pra gente ficar bonito na fita. E eu sou Rafael Tenicho e um pensador incomoda muita gente. muitos pensadores incomodam o presidente. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e... nem de esquerda, nem de direita. O importante é ir para a frente. Fala, galera. Aqui é o Eric. E pro Lula se tornar ministro, só faltou um dedinho. Olá, galera. Aqui é o PT, mas não o partido. Descobri que eu sou praticamente o mais odiado por conta desse apelido. E hoje nós temos dois convidados absolutamente fantásticos que vocês vão ver aí na semana que vem de novo, né? Semana que vem a gente, sim, vai fazer uma viagem muito, muito bonita, muito agradável com esses dois convidados. Tudo bem que o dinheiro não tá grande, né, pra fazer essa viagem. Vai na loucura. As melhores aventuras são na loucura. Exato, exato. Vamos na loucura. E vamos lá, queridos convidados, se apresentem. E aí, que é o Marcelo, né? De novo aqui, fazendo mais uma. Você não lembra o seu nome? É o Marcelo, né? É esse? Né? Matheus, quem sabe? Não, é isso. Facutane mesmo. E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Alexandre e vamos falar um pouquinho hoje sobre política e o PT. Mas não o PT-PT. PT partido, por favor. PT partido. Porque falar da minha vida não é legal. E é isso aí, rola a vinheta. Acorda, tá na hora da revolução. Acorda, no pescoço da população. Recorda, começa a língua e do mensalão. Concorda, é preciso modificação. Bom, antes de começar esse podcast, eu gostaria de avisar que nós não tivemos a leitura de e-mail pelo seguinte motivo. Como a gente não sabe nesse momento quão extenso será o assunto, acreditamos que vai ficar um pouco extenso demais se tiver e-mails. Então os e-mails estarão no próximo podcast, se assim Alá permitir. E como o tema é meio sério hoje, vamos direto ao tema, né? Então vai lá. Antes de portacha, lá vem polícia, corre, agacha, liga pro convênio, bala de borracha, gás lacrimogênio, porque aqui o terrorista. E ao som de Fábio Braza, nós conversamos aqui. Um podcast um tanto quanto polêmico, gente. Esse podcast foi decidido meio que de última hora. A gente decidiu na sexta-feira, que antecede a sexta-feira que vocês estão escutando. Devido a todos os acontecimentos, né, dos últimos tempos. Exato, não ia ser um podcast que a gente ia gravar, pelo menos não agora, falando de política. Talvez a gente esperasse o impeachment acontecer. Mas como ficou naquela, o Lula tá, o Lula, Lula lá, Lula não lá, Lula lá, Lula não lá, resolvemos fazer agora. Antes de começar, eu gostaria de perguntar pra vocês o ponto de vista de vocês, aliás, a posição política de vocês. E eu acho que o Alê é meio polêmico nesse caso, então vamos começar com o Alê. Começar comigo? É. O que eu tenho a dizer sobre o atual cenário político do Brasil? A gente pode perceber que tá vendo que tá um caos, roubos, escândalos e muita parte vindo de um único lugar, que é o PT. E o nosso querido ex-presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, como o Eric falou, por um dedinho não virou ministro. Mas você tem, digamos assim, preferência por algum partido? Você é apartidário? Cara, por partido não. Eu sou, como muitos dizem, sou pelo mito Bolsonaro. Polêmico. É exatamente por isso que eu chamei você, porque você tem essa posição tanto quanto polêmica. É bom a gente deixar claro aqui o quê? Se a gente falar que a gente é contra o PT em si... Ele vai ficar ofendido. Eu acho difícil a gente ser contra ou a favor de um partido, porque o partido sempre vai ter ideias boas. Só que, infelizmente, e o que coincide, é que hoje os dois maiores representantes do Brasil são do PT. Que é a Dilma e o Lula, que não é nada, mas ao mesmo tempo é tudo. Ali, né? É a chave da merda. Eu quero dizer que eu sou apartidário. Não. Não é porque eu não gosto do PT, que eu gosto do PSDB, que eu gosto do PV, que eu gosto da puta que pariu. Não. Eu sou apartidário, eu não gosto de política, mas o que aconteceu semana passada me irritou tanto que eu cheguei pro Suede e falei, vamos gravar essa droga de podcast. Tá ligado? E é um gancho também pra pegar do podcast agora da semana passada, que a gente falou bastante coisa que nos deixa irritado, a situação odiosa. Da semana passada? Da semana passada. Da semana passada. Passada? Você tá prevendo o futuro ou o quê? Semana... Não, esquece. Não, corta. Eu vou cortar isso, ó. Só, sinal, corta. Vamos lá. PT, qual é a sua posição política? Olha, eu não tenho uma posição específica, assim. Eu não gosto de partidos, assim. As minhas... Segundo que eu tava conversando com um amigo meu, que ele falou assim, você já fez aqueles testes de qual é a sua posição política, né? Testes de Facebook, detalhe. É, mais ou menos. Mas ele falou assim, tipo, pra você ter uma ideia do que suas ideias batem. Ele falou que eu seria, tipo, mais de esquerda. Então eu estaria mais ligado a esses partidos. Não só, né? Mas assim, eu não... Partidos mais socialistas, digamos mas, assim. Tipo, pra mim não funciona porque eu vejo importância tanto na parte social quanto na econômica. Sim. Eu acho que ambos se complementam e um precisa do outro. Porque você não pode fazer coisas sociais se você não tiver dinheiro. Sim, e você não faz o dinheiro também se as pessoas que vão nutrir essa parte econômica não têm dinheiro. De fato. Entendeu? Então você precisa ter as duas vertentes aí. Então, mas, segundo, por conta de defender muita coisa social, coisa assim, eles vão falar que eu sou de esquerda. Eu, particularmente, não gosto de falar da nomes, porque eu transito, acho que, por todos, assim, em algum Sim. sentido. Matheus. Marcelo, cara, eu nunca gostei de política, não gosto até hoje. Tô aqui de penetra, não era nem pra mim estar aqui. Ah, cara, você veio, velho. Só vou encher o saco, que eu gosto de falar mal dos outros, então. Mas eu acho que ninguém daqui gosta de política, eu não gosto. Mas a gente precisa saber, né? Exato. Partido também não tenho. Cara, se o Brasil ficar bom, velho, tá ótimo. Tá bom, né? Tá ótimo, mas essa coisa tá feia. Eric. Bom, eu também sou partidário, como o Matheus. Marcelo. mas o que eu posso dizer é que eu sabia que ia dar merda, né? Que nem... Se o Pica-Pau tivesse avisado a polícia, né, cara? Pois é. Aquele negócio, é a série de fatores que acontecem várias vezes e que se o Pica-Pau tivesse avisado a polícia, isso não teria acontecido. Mas em todos esses anos nessa indústria vital... Desculpa, pode continuar. Não, mas a gente pode falar que em todos esses anos nessa indústria vital... Essa é a primeira vez que o Brasil tá tanto, assim. Se ferrou tanto. Eu ouvi o Rafa comentar antes de gravar aqui que... se entrasse o Aécio, podia estar uma merda também. Mas não ia ter o Lula envolvido, né? Exato. Essa é aquela exato. Coisa. Né? Lula ia ser preso lá no canto dele. É. Tenho certeza que o Aécio não ia convidar o Lula pra se tornar o ministro, né? Então, às vezes até não chegaria a ponto de ser um escândalo tão grande por parte do Lula. Sim. E seria mais suave essa questão dele. Sim, mas vamos lá, Suede. Eu diria que eu sou apartidário também, mas eu sou um tanto quanto apolítico. Como o PT disse, ninguém aqui é apaixonado por política, acho que só o Alê, né? Você é punk, então. Você quer... Não, assim... Anarquia! Na verdade, assim, eu vejo a política da seguinte maneira. Eu também odeio matemática, só que eu preciso saber uma continha de mais pra saber devolver o troco. Sim. Então a política é a mesma coisa. Eu preciso saber pra entender dos meus direitos, pra entender o que vai ser melhor pra um todo. Política pra mim é isso, mas eu não tenho um partido, não tenho nada. Na verdade, nós temos normas pra um bom convívio em sociedade e normas que ditam o que é justo ou não, apesar que isso eu acho que é meio relativo. E acredito que a política / os políticos serviriam pra cobrar que essas leis, que essas normas, que essas regras fossem, como dizer assim... Vigoradas. Exato. Só que não é de hoje, que fique claro, não é de hoje, que a gente vê que os próprios representantes do país não seguem essas regras, né? Exato. O político, ele serve pra, além de manter isso em ordem, elaborar coisas pra inovar, pra melhorar. Só que essas coisas que acabam abrindo uma porta pra roubalheira e tudo mais. Sim. O que eu queria comentar antes da gente começar de fato o debate, e eu vou fazer mais uma pergunta ainda pra mesa, é que é o seguinte, sabemos que a corrupção está no homem. Sim. Então antes que... Eu não sei se era isso que você ia falar, Peter. Mas antes que... Porque eu vejo as pessoas, não, mas se fosse o troco do pão, você não ia devolver. Existe a corrupção já no sangue do, principalmente do brasileiro, por ser um dos países mais corruptos das galáxias. Mas o que a gente tá aqui pra debater é única e exclusivamente Palácio do Planalto. Corrupção, todo mundo é corrupto, se for ver, né? Então, se a gente for ficar, mas eu devolvo o troco do pão, eu não sou corrupto. Em algum momento da vida você é, você foi, ou você será. Eu pensei que isso seria por interesses maiores, o assunto, sabe? Que fecharia a discussão de hoje. Não, pra falar não é. Verdade. Eu acho que isso nem tem que entrar, na verdade. No caso, a corrupção é igual corno, né? Se você não foi, um dia vai ser. Ah. Mas isso daí não pode ser desculpa. Não é desculpa. Quer entender que pode ser. Sim, só que aí é que tá. A gente tem que deixar claro que todo mundo é corrupto. Só que quem tá lá representando a gente... É um brasileiro deveria que tem tomar o jeitinho cuidado. Brasileiro. Sim, mas deveria tomar um pouco mais de cuidado. Não, mas gente como a gente, ele não tem que tomar mais cuidado. Todos têm que tomar cuidado. Sim. Porque vamos supor, se algum dia... Assim, eu... Vamos supor que eu nunca tomei cuidado. De repente eu ganho um cargo público, eu tenho que ter mais cuidado? Porque eu bato nessa tecla. É o que eu falei da gente não abordar a parte da sociedade. Por quê? Porque é o que eu falei. A corrupção tá no sangue do brasileiro. Em algum momento da sua vida, ou você foi ou você é corrupto. Só que quando você ganha um cargo alto, você... tem uma representatividade nacional, você tem que ter uma vigia maior ainda. Eu acho que essa vigia tem que ser qualquer um, porque assim, e o problema é que a corrupção nossa é cultural. Se a gente é assim, ó, essa ideia que você passa é o seguinte, tipo, a cultura pode manter a mesma, mas na hora que for pra política você tem que ser santo. Não, isso não vai acontecer. Eu entendi o ponto que ele quer colocar. É como se fosse o pastor, né, guiar as ovelhas pra seguirem um exemplo, entendeu? Pra tentar mudar isso. Só que realmente o problema do Brasil é o brasileiro. É o jeitinho brasileiro, é a cultura que se implantou e tá há tanto tempo que... Sim, por isso que eu tô falando. Isso a gente já sabe, isso a gente não precisa debater. Se o Brasil não mudar, o brasileiro não mudar... Isso todo mundo sabe, isso a gente não precisa debater. Sim, eu só tô... Por isso que eu tô falando. Entendeu? Tipo, o que eu digo é uma coisa... Ok, é corrupção, mas vê a escala da corrupção. Vê a escala de você não devolver 10 centavos no troco ou de você roubar bilhões. Só que uma coisa é derivada da outra. Mas se todo mundo roubar 10 centavos... Não é isso. É que assim, o problema é um problema, independente do valor. Então, vamos lembrar... Por isso que eu tô falando. Vou colocar por outro prisma pra você. A pessoa que rouba 10 centavos, ela rouba 10 centavos porque é o que ela tem acesso. Eles têm acesso a bilhões, milhões. Por isso que eu tô falando que a vigia tem que ser muito maior quando a gente tem esse alcance nacional. Mas a cultura do Brasil não vai mudar. Então, nunca vai mudar. É uma utopia muito grande. Então, o Brasil nunca vai pra frente pra ser um primeiro mundo, digamos assim. Suede. Diga. Segurei 10 centavos, certo? Cheguei pra você, cara. Peguei 10 centavos a mais lá, hein? E aí? Porra, né? Né? Espertão. Segurei 5 bilhões. Não fiz nada. Eu? Eu acho um exemplo um pouco banal. Ué, mais banal do que eu te dou o Bolsa Família. Você sabe o que eu roubo, mas eu te dou o Bolsa Família, tá ok? Não, então, é esse cara que aceita o Bolsa Família, o coitadismo, ele também tá errado. Porque ele não levanta cedo pra ir batalhar. Ele se acostuma, ele quer ter mais filho pra receber mais Bolsa Família. E daí que a gente entra, cai nos costumes, no costume brasileiro de cultura, de novo. Lembrando que não é todo mundo. Não é todo mundo. Só que não é implantado isso. Fique claro aqui também que nada do que a gente falar é generalizado. Mas vamos lá, eu quero fazer uma pergunta, que é uma pergunta muito básica, que cada um pode responder e falar quem que é. Vocês se lembram em quem vocês votaram? Porque tem muita gente que vota e nesse momento tem milhares de pessoas que votaram no PT, porque não... E isso é um grande problema. Vou votar num político pra não votar no outro, certo? Tem milhares de pessoas que votaram, milhares ou milhões, que sabe, que votaram no PT, que foram pras ruas protestar contra o que ele votou. Exigiu. Não, que mas ele peraí, você colocou lá? Não reclama agora, bicho, porque você sabia que ia ser assim. Aí que tem que falar assim, tipo, sim. Meu, eu aí te coloquei aí. Representa. Só que é que tá. Como a gente estava conversando antes do podcast começar, o Aécio, apesar de tudo, ele não é santo e ninguém lá é santo. Nem nós não somos santos. Ninguém, o Papa não é santo. Eu sou santo. Aham, você é o PT. Eu sou o PT santo. O PT que, tá, que é do diabo tá lá no governo. Mas assim, o Aécio falou, não, a gente vai ter que ter alguns cortes, bababá, bababá. A Dilma não. Não, vai continuar tudo uma maravilha, sabe? Nós vamos melhorar, porque nós não iremos entregar o Banco Nacional, blá, blá, blá. É porque não tem meta. Tem que dobrar a meta. Tem que dobrar a meta. Então, aí ela aí tem que saudar mais a mandioca. Sim. Aí eu te pergunto, a pessoa confiou nisso? Confiou ou quis confiar, certo? Sabendo pelo histórico, porque, velho, tudo é só você analisar o histórico pra saber o que vai acontecer. Então, analisando esse histórico, já sabia onde ia parar tudo isso. Já sabia que ia acontecer tudo isso. Ah, não, pô, vou votar nela. E hoje tá lá, não, porque tá errado. Isso é louco. Lógico que tá errado, cara. Falta informação política pras pessoas, cara. Não é que não falta. Falta essa pessoa, ela naquele momento, ela acreditava no que ela tava escutando. Por quê? Porque eu não... Acreditava mesmo? Acreditava. Porque o que que acontece? Essa pessoa, quando ela viu que tava, o que a Dilma falou era mentira, ela caiu na real e foi pra rua. Isso é importante. Isso considerando algumas, porque pensa assim, ó, a gente tá pensando como pessoas que moram no interior do estado de São Paulo. Sim. O maior eleitorado dela, em questão, acho que de porcentagem, se eu não tô enganado, foi lá no Nordeste. Sim. E lá o pessoal não tem as mesmas condições daqui. Tem muita gente que vive na linha da miséria. Você pegar, por exemplo, Tocantins, ela tem uma das cidades mais pobres do Brasil. Se você é uma pessoa que você não tem perspectiva de futuro nenhum, você não tem estudo, você tem um monte de filho, e você tem uma pessoa que te dá dinheiro pra você tentar pelo menos dar um pouco de comida pra essa pessoa, e ainda assim, o prefeito da cidade rouba esse dinheiro, que é o que acontece, entendeu? A sua perspectiva é, eu vou continuar acreditando, porque é uma pessoa que tá falando alguma... Eu vou, é uma pessoa pessoa que vai estar te falando uma coisa de boa, que tem, uma coisa boa pra você, que tem a ver com a realidade que você tá vivendo. Uhum. Porque você vai falar de economia pra uma pessoa que vive numa situação dessa. Então, falta entendeu? Instrução. Falta aí, instrução. Assim, falta, falta mais do que instrução, falta o estímulo a gostar disso. Então, assim, gostar, acho que são poucas pessoas. A questão é assim. Gostar é o pessoal que faz sociais e tá lá. Dilma! Dilma! Eu acho que o problema é assim, não é questão que tem que gostar. Saber, todo mundo tem que saber. Pelo menos assim, o mínimo pra poder ter ideia do que tá acontecendo e não ficar falando um monte de besteira, né? Ou pelo menos falar assim, putz, essa briga que tá tendo agora, ninguém merece, né? Mas... Não, a Dilma merece. Não, mas tipo, putz... O Lula merece. Não, algumas coisas... Eles merecem algumas... As coisas que estão acontecendo com eles, mas é que tipo, por exemplo, aquela briga de Facebook e PSDB contra não sei o quê. Não, isso é escroto. Isso é escroto. Entendeu? E assim, hoje em dia você ouve muito o pessoal assim, tipo, se você fala alguma coisa contra o PT, ou mais especificamente a Dilma e o Lula... Você é coxinha. Você é coxinha. Você é do PSDB. Isso aí é revolucionário de teclado. É o pior, mas o brasileiro... Tá, tem muito brasileiro assim. Exato. Só que isso não vira nada. E você é hostilizado por conta disso. Aí se você fala alguma coisa contra o PSDB, é porque você é do PT, Petralha, aquela mas história toda. Mas isso é pra quê? É pra ele satisfazer o ego, colocar um Ctrl-C, Ctrl-V ali e já era. Sim. Não, mas ó, no começo eu falei do não entrarmos na questão social. Por quê? Porque, velho, eu vendo toda aquela briga no Facebook, eu peguei e falei, galera, eu também tô puto com a situação, bababá, coloquei meu ponto de vista, falei que eu sou apartidário, falei que o problema tá na raça humana. Exato. E o que eu ouvi? Ah, você é... Não, não, eu não ouvi que eu sou coxinha, mas eu ouvi nego falando, nossa lá, o cara é apartidário. Geralmente as pessoas acham que o apartidário não entende porra nenhuma de política, né? Uhum. Ah lá, o cara é apartidário, ele não entende nada e quer falar, sabe? Coisa assim. Uhum. Ah, mano, vai tomando... Ok, ninguém aqui é especialista em política, mas eu acho que todo mundo que vê o jornal, pelo menos, vai saber falar alguma coisa, sabe? Vai conseguir debater alguma coisa, principalmente hoje. Você abre a página inicial do seu navegador, se não for o Google, vai estar falando alguma coisa. Mesmo se for o Facebook, vai estar falando alguma coisa da política, sabe? Então, assim, eu sou partidário mesmo, foda-se. Não é porque eu sou partidário que eu sou petralha, não é porque... Porque, assim, os petistas ficam muito mais ofendidos. Sim. Só que o pessoal que curte o PSDB, que curte o Bolsonaro também, se você fala que você é... Se você fala que você é partidário, o cara vai falar que ou você é petralha ou você é coxinha. Tá parecendo futebol um tempo atrás, né? Que você tinha que torcer pra algum time. Não podia ser que nem eu que não torço pra time nenhum porque eu não gosto de futebol. Exato, exato, velho. Não é porque a gente não tem um partido favorito, digamos assim, que a gente não se importa com a situação do Brasil. Até porque a gente faz parte, né? Desculpa. Não, de boa. É aquela coisa novamente citada, mais uma vez, da teoria da caixinha de bombom. Mas três podcasts falando da caixinha de bombom. Só citando de novo, porque cabeu, gente. Porque cabeu, gente. Porque cabeu, gente. Porque cabeu, gente. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em Homo sapiens. Ou mulheres sapiens. Nossa! Cabelo! Porque coube de novo. Você não vai tirar isso. Você não vai tirar isso. De novo. Suede falou cabelo. Nossa, Suede falou cabelo. Suede falou cabelo. Eu sou testemunha. Mas eu não completei. Eu não completei a frase. Desculpa. Aí deu um nó aqui na minha cabeça. Desculpa. Não, mas ó... Você vê muita gente, muito youtuber que vai pra rua no meio dos protestos perguntar pras pessoas: ah, se sair a Dilma, quem você quer que entre? Tem gente que fala Aécio. Não existe possibilidade do Aécio entrar. Tem os idiotas que falam que querem intervenção vice, militar. Se o vice não puder, é o vice do vice, por aí vai, cara. Tem gente falando: não, intervenção militar se a Dilma sair. Não, vai ser o Temer, cara. Mas isso depende do tipo de impeachment. Pô, mas... Não, o processo de impeachment é prazo de 2 anos, o vice assume, e se o vice assumir, e ele foi impeachmentado também, aí são convocadas novas eleições. E o período das novas eleições até o novo presidente ser eleito vai pro presidente da Câmara. Mas tem o impeachment partidário e tem o impeachment da presidente. Não, eu tô falando mas o que tá acontecendo... A respeito do impeachment da presidente. O que tá acontecendo pelo que eu sei, tem os dois pedidos. Partidário também? Isso daí eu não sabia, não. Bom, vamos lá. O que é o impeachment? Basicamente, pelo sentido da palavra, é um impedimento. Sim. você tá impedindo com que aquela pessoa continue, no caso da política do governo dela, né? Mas eu tava vendo da questão de como funciona o impeachment. O impeachment é votado por várias pessoas, né? Da Câmara. Tem que ser puramente na Câmara. Na verdade, o que a gente faz não ajuda muito, assim. É, na verdade, ela bota a pressão. É só pra isso. Mas é uma pressão que tem que existir, né? É, não, porque vamos isso, não tô falando que tipo, é totalmente inútil. Na verdade, a pressão que a gente faz ajuda. Sim. Mas ela é uma coisa que, tipo, não é a gente saindo na rua que vai fazer sair. Não, na verdade, tem que mexer na economia do Brasil pra, assim, tipo, eles assustarem mesmo. Esse negócio de parada. Não tem. Cara, que outro jeito eles vão assustar de falar assim, pô, caralho, a gente precisa fazer alguma coisa. Sabe, tanto não tem que o Brasil tá indo pra merda economicamente e eles não fizeram nada. Não, exato, mas até aí é por causa deles. Não é por, assim, isso tudo é por influência deles. A partir da hora que o brasileiro vai falar assim, eu vou parar, vamos ver como é que vai funcionar esse Brasil, aí que eles desesperam. Mas mesmo assim, fica aí um recado pro brasileiro que pensa em parar. Você vai fuder ainda mais o negócio e vai demorar ainda mais tempo pra restaurar. Sim. Então você falar, vamos parar o Brasil, você é burro, cara. Ó, quando teve aquela greve em 2013... Parafraseando o Clóvis, vai ser burro assim na cadeia, velho. Quando teve em 2013 aquela movimentação toda, que a gente fez pressão, tudo, não teve... Não, tipo, isso eu já falei que não ia dar nada. Não, assim, ó, ela acabou plantando a semente pra hoje. Que eu acho que se não tivesse feito aquela movimentação, não ia estar assim como tá hoje. Mas os 20 centavos aumentaram. Não, então, nesse sentido não ajudou muito. É. Por isso que eu falo assim, essa pressão às vezes também não tem tanto efeito, porque na verdade o brasileiro não tem o negócio pra poder ficar pressionando, sim, entendeu? E lá em cima tem muita gente que faz vista grossa, finge que nada tá acontecendo, e a gente desanima e não faz mais nada, sendo que tem que continuar pressionando, né? É o próprio Lula, quando ele era presidente, quando vinha os escândalos do Mensalão, o que ele falava? Eu não sei de nada. Não sei de nada, mas como qualquer pessoa... É, filho do Eike Batista, a gente vive num país que um cara atropela uma pessoa e arranca o braço dela... Para, joga o braço no rio, porra nenhuma acontece, mesmo todo mundo sabendo quem foi. É. Então, o cara, a pessoa nem precisa falar, eu não fiz nada. Meu, é presidente, velho. Vai fazer. Todo mundo vai saber, mas e aí? Supremo Tribunal, cadê? Se tivesse Joaquim Barbosa lá, meu amigo, já teria rodado. Não Joaquim Barbosa, mas a Dilma e o Lula. Sim, sim, sim. É, na verdade, o Supremo, ele ficou aparelhado, né? É. Sim. Com a Dilma agora. E a Dilma queria mudar todo mundo ali ainda. Sim. Né? Mudou, se não me engano. Então, na época do Collor, né? Ele chegou a renunciar, né? Ele renunciou porque teve o movimento dos caras pintados lá. O Collor renunciou por pressão pública, mas mesmo assim deve ter, né? Não, enfim, aconteceu isso, o povo tanto pressionou ele que ele saiu, tinha vários escândalos assim. O que aconteceu com o Brasil? Por que que isso não existe mais isso hoje? Por que que o povo não tem mais, digamos assim, não tem mais voz pra fazer o que fez? Hoje eu não digo mais, mas nesse meio tempo o povo se acomodou. Principalmente pelo Facebook aí. Brasileiro sendo brasileiro. Mas esse negócio do Collor, agora essa parte é legal, eu não vou saber se era na época e mudou ou se continua, mas quando uma pessoa ela sofre o impeachment e tipo, chega no final do processo do impeachment, ela não pode mais assumir cargo político. Então... Dentro de um determinado tempo. Eu não lembro o tempo anos. Certinho. Mas assim, ele renunciou, não foi por pressão. Foi pra ele poder ser político, porque logo depois ele entrou. Verdade. Se ele tivesse sofrido o impeachment... Ele estaria fora. Nunca mais. Ia poder mais, é. Nunca de fato. Mais. Não, tanto que hoje mais, ele, né? É o senador da Alagoas. O povo tem memória curta, né? Então, aí ó, o que acontece? Vamos lá. O que eu tava falando, como funciona o impeachment? Quando é pedido o impeachment, existe uma eleição dentro da Câmara, né? Dos deputados, vereadores, minha rola. Que acontece o seguinte. Pro impeachment ter o efeito instantâneo, digamos assim, tipo um miojo, 2/3 da Câmara tem que votar a favor. Se vota, tipo, 51%, acontece algo que é o seguinte. A pessoa que estiver sofrendo, entre aspas, né, o impeachment, tem que se afastar por 180 dias. Nesses 180 dias vai ser avaliado o que será feito. Então é bem importante as pessoas terem em mente o que é o impeachment e como funciona o impeachment, porque, tipo, de repente a Dilma se afasta por 180 dias e volta, você vai falar, porra, mas e aí, a gente vai ter que ir pra rua de novo? Não, calma, sabe? Não é assim também. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ser saco de pancada? Você O problema é que não é só na Câmara, né? Sai de lá, foi votado, tem que passar pelo Senado ainda. Sim. Então é bem... Não é só, os deputados votou que ela tem que sair. Agora sabe o que eu fico pensando? Que foi 400 votos pra um. É, só tinha... Era... Eu esqueci o nome. Quem foi? Era uma mulher. Eu fico pensando... A única. Ela deve ter ficado num cagaço ali. E era do PT. Não sei. Não sei se era do PT, mas isso tudo aconteceu porque o Cunha... Ela era do PT. O Cunha, ele tá querendo acelerar o máximo pra tentar tirar o dele da reta. Tá aquela disputa hoje. É quem tira quem primeiro. Dilma tentando afastar ele o mais rápido possível pra ver se ela traz o impeachment. E ele querendo tirar ela o mais rápido possível pra tirar o dele da reta. Então hoje que tá acontecendo isso. Quem tira quem primeiro. E tá feia essa guerra, porque tá... Ele tá fazendo cada coisa. Assim, lá não tem Santos lá. Mas ele tá fazendo um jeitinho brasileiro, né? Total. Só que o problema Aliás, é que... todos, né, estão fazendo. É, não, só que ele tem mais conhecimento legal que ela. Lógico. Ela, ela é uma ignoranta! Então, ele faz as coisas de um jeito que não tem como, às vezes, o pessoal tirar, tipo, acelerar o processo pra tirar ele, entendeu? E ele tá fazendo o que ele quer lá. É, ele é um estrategista político. Não, o que aconteceu nesses últimos anos é, colocaram pessoas ignorantes no governo primeira pra serem falha, manipuladas. Primeira falha. É, independente, não é falha, gente é jogada. Da gente. Não, é claro, é jogada. Mas falha vamos, do sistema brasileiro colocar, isso daí. Vamos colocar o Lula, gente da gente. Um cara que não teve estudo, que Exato. Não teve nada. Vamos colocar ele lá porque ele é gente da gente. Ele rouba assim como isso, a gente. Isso as pessoas, isso o povo vão pensando. Sim, exato. Enquanto isso, o povo lá de dentro falando, isso, coloca o Lula, um cara que não tem instrução, a gente vai poder manipular mais a cabeça dele. Mesma coisa a Dilma. A Dilma tem informação, ela tem informação, mas esse é meu só que ela analfabeta mental. Intelectual. Funcional, não, mental. Não intelectual, é funcional. Não, eu acho mental mesmo. Não, eu acho que nenhum dos dois. É esperta demais. Não, não tô falando que ela é não, esperta. Esperta existe, não é. Existe uma diferença entre você. Esperta não é porque ela deve estar dormindo no Palácio do Planalto, porque se ela sair de lá, o nego dá um tiro na cabeça dela. Não, mas não, ela atira, é esperta não, sim, não atira porque é o seguinte, você entrou no poder por conta que do cara que tava antes. Sim. Então você precisa seguir toda a linha política dele. Sim. Entendeu? E você quer uma fatia do bolo. Lógico. Então, o que, que você vai fazer? Faz o que o outro tá mandando, porque todo mundo sabe que ela era a sombra dele, na verdade. Ainda é. Entendeu? Ainda é. É. Eu acho que assim, burra ela não é. Entendeu? Mas eu acho que ela se anulou no processo pra poder ser fazer os trâmites à frente dela. Do PT. Sim. Não à minha frente, tá, gente? Só que é que tá. O PT quer ela à frente? Não, eles queriam o Lula. Exato. Mas o Lula não podia mais ser reeleito. Por isso que hoje o PT tira o dele da reta. Então, tira, mas assim, eles sabiam o que tava acontecendo. Sabiam, velho. Eles queriam o que tá acontecendo. Velho. Só que assim, ela é... E o Lula virando ministro, quem você acha que ia pitar bola lá dentro? Ah, ela já não manda em nada, né? É. Ele ia deitar e rolar, acabou. Então, hoje em dia, na verdade, assim, o PT hoje é o Lula. Sim. Não é nem o PT que tá por trás do Lula, é o Lula que é o PT, né? Sim. Ele é, é por isso que eu falo assim, aquilo é realmente uma máfia. Não, não é o filho do Brasil, né, cara? É o filho do PT. É o filho da... É o Luke Skywalker, sabe? Puta, é foda. Não fala do Luke, ele tem a força. Não, mas eu falo do Luke... Não, mas é que tá. Se você for pela ideologia do Bono do Tigrão, eu tenho a força, Cavaleiros de Jedi. Então é o Luke. Mas o que eu quis dizer é, o Luke, filho do Vader, certo? Vamos colocar aí, o Vader é o PT. O que o Luke faz? Você vai falar, derrota o PT. Não, calma. Só que o Luke, ele derrotou o Vader e automaticamente, e rolam boatos aí, que o Luke assume o que era o Vader. Porque existem boatos de que o Luke tá meio lado negro da força agora, não tem? Não, tem boatos pra caralho isso daí. Nossa, o Luke foi pro lado negro? Sim. Nunca tem boatos que ele tá meio assim, não sei. Mesma coisa que tá o Kylo. Acho que é mais fácil falar que é o Anakin, né? O Lula é o Anakin. Tá, ok. Lula é o Anakin. Que tinha luz, mas ele resolveu ir para as trevas. Resolveu, eu acho mais E mais do palpável. Que isso, mais do que isso, né? Estar acima do lado das trevas, porque é o representante do lado das trevas, né? É a cara, é o garoto propaganda do lado das trevas. Caramba, de política a Star Wars. Não, é tudo são analogias. E a Dilma é o Jabba the Hutt. Não, de política a Star Wars. Star Wars é puramente político, se você for. O Império, o Senado. Os três primeiros episódios, né? Sim, mas vamos lá. Vamos debater Star Wars. É, não, vamos voltar pra política brasileira. Não, mas vamos lá. Senhores, filha da puta, senhores, bandido, corrupto, ladrão, senhores, filha da puta, ordem, bandido, senhores, corrupto, ladrão. Semana passada, estoura todas as farsas. Cara, eu acho que, pelo menos assim, é que eu não vivi muito ainda. Mas o que eu vivi, eu nunca vi algo tão sujo assim. E acredito que o país também não viu algo tão sujo. Inclusive, o mundo, né? Cara, ligações telefônicas que deixavam muito claro o quão sujo tá lá. Por exemplo, a ligação que a gente tem da Dilma e o Lula falando do papel que ele pra assumir, que tava mandando e tal. E falando, qualquer coisa você usa. Qualquer coisa o quê? Quando a água bater na bunda, ergue a bandeira, sabe? Tipo... Posso fazer uma interferência? Pode. Gente, e o pior de tudo é que ela depois chegou lá na frente de todo mundo, quando foi dar posse pra ele, e falou assim, como que eles liberam isso? Como que eles podem falar de papel, sendo que o papel está na minha mão? Eu vi. O papel que foi mandado não tem a minha assinatura. Falei, então como é que ele ia usar o termo de posse? Falei assim, se, né, se não ia ter serventia nenhuma, por que que ela mandou? Uma coisa que a Veja falou é que o papel, se você for ver o papel no dia da apresentação, que no dia da posse, o papel não tem nem timbrado do governo ali, cara. Não tem nem a marca do governo no papel. É óbvio que ela ia usar um papel falso, né? É! Meu Deus, cara. E deve ter gente que acreditou. Lógico! Os petistas, cara! É difícil, é ruim falar isso. Mas, velho, petista é ignorante. Os petistas que ainda acreditam no PT hoje, no PT, na representatividade que a gente tem do PT hoje, são ignorantes. Não são. São ignorantes, sim. É, não, não são. Uma parte é. Tem boa parte que tá defendendo porque também tem mão suja. Não, então, eu acho que o Tony quis dizer não, é aquele petista, o petista que defende é o povo. A unha e carne. Tô falando, mesmo esses. Eu tenho... Lembra aquele exemplo que eu dei agora há pouco? Cara, o petista povão? Povão? Ele tá sendo beneficiado só pelo Bolsa Família. Não, mas tipo, tem o povão que tá metido lá no meio de alguma forma junto com vamos supor, prefeitura. Ah, porque não. Tem muito desse sim. povão que tá metido e tá recebendo coisa lá dentro. Exato, isso entendeu? Eu entendo o que você quer dizer. É nesse sentido que eu tô falando. Agora sim, tipo, vamos supor, aquele povo lá do Nordeste que acredita, que não tem nada a ver, aí sim eu acredito em ignorância, mas tem muita gente que defende, que faz parte do povão, entre aspas, mas que tá metido junto lá na prefeitura, recebendo dele. É o seguinte, o que ainda defende o PT, ou ele foi beneficiado no passado e pra ele hoje, ele continua trabalhando, ele tá numa economia estável ali, ou ele está sendo beneficiado. É os dois únicos motivos pra ele continuar defendendo o PT. Ou ele foi beneficiado e tá bem, ou ele está sendo beneficiado. Só que as pessoas não abrem o olho que se o PT, Dilma, Lula continuarem aí, eles podem perder até o Bolsa Família, porque tem que erguer a economia de qualquer forma. Sim. O problema é, associou-se a ideia de PT, Bolsa Família. Na verdade, é assim. Isso é um jogo político deles. Você mantém escravo um povo de uma forma indireta. Porque se você quer, vamos supor, ah, beleza, eu vou defender a parte social, então eles têm que ter direito, receber o Bolsa Família, blá, blá, blá, transforma em lei. Tem como. Entendeu? Se você transforma aquilo em lei, aquilo se torna uma obrigação. Se torna uma obrigação, aquilo não vai ser mais pauta de eleição. O que as pessoas não entendeu? Viram quando votaram na Dilma, na eleição Dilma-Aécio, é que se o Aécio entrasse, ele não ia cortar também. É loucura, é tiro na cara. É um suicídio político. Então, você vai tirar o pão das pessoas? Só que aí que tá, se o PT... Dilma, Lula. Tô deixando bem claro isso pro PT aqui não falar que eu tô generalizando. Se o PT, Dilma, Lula continuar, eles vão cortar o pão. Uma hora vai chegar que eles não vão... Eles vão precisar. Eles vão precisar. Tirar. Então, eles já reduziram. Eles já cortaram muito do circo e vão cortar o pão, porque não tem de onde tirar. Mas eles estão... Mas eu discordo um pouco de você, porque é o seguinte. Eles tentaram não cortar tanto o circo e o pão, porque isso daí é o que mantém. Eles foram tirando bolsa de faculdade, tipo... Todos os programas, por exemplo, para educação que eles tinham isso feito. Isso é foda, cara. Que ajudava o pessoal a estudar. Isso é foda. E educação. Eles não foi prejudicado. Eles se orgulhavam de dizer isso. Exatamente. A pátria educadora. Pátria educadora. Foi o que ela falou quando ela fosse entrar. Sim. Ela chegou e tirou um monte de bolsa. A parte de pesquisa, que são as... por exemplo, FAPESP, CAPES, todo esse pessoal que ajuda na parte das universidades com a parte de pesquisa especificamente, também reduziu o número de bolsas. Dinheiro que foi para os estados para educação diminuiu. A gente da escola estadual tá sofrendo um monte de coisa. A gente, por exemplo, tá podendo nem tirar xerox, que não teve dinheiro para pagar a parte do governo lá, não vou saber certinho o nome, mas o grupo que administrava essa parte com relação a xerox e computador e tudo mais. Ou colocava a lousa ou comprava máquina de xerox, tá ligado? É. Entendeu? Então, assim, aí como não tem tanto repasse, tem toda essa questão política, assim, foi reduzindo e foi reduzindo a educação, que é o primeiro ponto. Onde Que não pode reduzir, teoricamente, que não deveria reduzir. Exatamente. Mas reduz porque isso deixa as pessoas na ignorância. É óbvio. E ela é falava, óbvio. Não, os royalties do pré-sal vai ser todos, a maior parte pra educação. Cadê esses royalties? Não, parte deles foi mesmo. Então, mas... Só que ainda assim, tipo, mas não, teve uma divisão diferente do que tava sendo na discussão então, não, da não época. Não a totalidade que deveria ser direcionada. Eu digo assim, a gente já tinha uma economia que era pra ser investido mais, não cortado. Então, eu concordo. Só que assim, eu discordo de você. Eles não fizeram isso por conta da ignorância. Porque isso daí é uma medida muito a curto prazo. Sim, mas quanto menos instruído o povo, mais ignorante. Não, eles fizeram isso porque é o que menos aparece. É o que menos aparece. Você vai lá, ó, vamos supor, cortaram o negócio da bolsa dos estudantes. Por quanto tempo isso daí foi noticiado? Só que aí a gente tem que entrar em consideração a manipulação da mídia. A máfia da mídia também. A máfia da mídia também, mas mesmo assim, tipo, não vamos supor. Não foi tão exposto porque com certeza rolou grana ali pra mídia não expor. Não, eu até acredito, mas mesmo assim, o povo esquece muito rápido disso, porque não é todo mundo que tá estudando, não é todo mundo concordo, que tá na faculdade. Essa parte eu concordo. Agora, o dinheirinho que você precisa pra todo mês estar lá pra você comer, o povo vai lembrar, porque todo sim, mês ele precisa estar comendo. Só que você não concorda que... Entendeu? Então é mais fácil você tirar dinheiro da onde tem muita gente que não tá vendo. Essa parte de ignorância é porque isso é uma medida muito a curto prazo. Sim, mas é que tá, você deu o exemplo agora de faculdade, mas você mesmo falou que do estado... Também não vê. Sim, só que tá faltando e, tipo, o que a pessoa precisa ter pelo menos é ensino fundamental. Sim. Por que eu vou ajudar o ensino fundamental se eu quero que eles continuem ignorantes? Mas os pais só querem que o filho esteja lá pra enquanto eles estão trabalhando. Ok, mas... Entramos na questão do brasileiro que não ajuda sim, também. Sim, ok, eles estão lá, mas de alguma forma, pelo menos o mínimo, eles estão aprendendo. Às vezes eu tenho essa dúvida, mas não vou entrar nessa questão com você. Ignorância, eu tenho totalmente essa dúvida. Ignorância total eles não estão, estando na escola. Cara, eu vi um vídeo... De dois rapazinhos maloqueiros, aqueles bonezinhos do lado, camisa de 4,20, numa... Estereotipo... Total. Não, com certeza. Totalmente. É o estereotipado de malandro, que tava lá numa vendinha e dois caras filmando, que eles estavam meio de cabeça baixa, assim, zoando, assim, tipo, ó, você parece ser inteligente. Quem descobriu o Brasil? Tal, não sabia. Canta o hino, fazendo perguntas assim, quanto que é 2 + 2? Cara, eles não sabiam e eles estavam muito em cima. Mas a Dilma não deve saber cantar o hino. Peraí, Suede, você sabe cantar o hino? Sim. Inteiro? Sim. Então tá. Então vamos lá, cara. Eu acho que ele perguntou por que ele não sabe. Ouviram dos Piranga Magis Prácida. Não, eu tenho conhecimento do hino. Por sinal, é um dos hinos que eu acho mais bonito. Não, sim, é um dos mais bonitos do mundo. Só que eu digo assim... O hino mais bonito é o hino à bandeira. Um dos mais. Nossa, é bonito pra caralho. E só que eu digo assim, 90% da população brasileira não sabe cantar o hino. 99% da população não sabe que tem o hino na bandeira. Falta patriotismo no Brasil. Sim, falta muito patriotismo. E 99% de matar não sabe que Saudades de Matão não é o hino de Matão. Verdade. Mas vamos lá. Quero morrer. Morre, Dilma. Aliás, ela deve ter sido a pessoa, ela e o Lula devem ter sido as pessoas que mais receberam fluidos de pensamentos de morte essa semana. Mas como não? Deve ter um monte de trabalho nas encruzilhadas pra eles, cara. Então, isso prova que nada disso é real, porque, pô, já era pra ele estar morto já. Não, vamos falar de religião, cara. Religião já foi o Paulo dos Tchotchentos podcast atrás. Aí não vai rolar porque corrompeu. Corrompeu. Vai ter que ser futuro agora. Ah, é futuro? É futuro. A gente vai regravar um dia. Não, mas agora sim, com todas regras, as cosmos visões com regras possíveis. Mais fortes estabelecidas. Meu Deus, viu? Que fique claro, aquele dia. Se precisar, eu vou arranjar uma ampulheta de 1 minuto, vai virar e você vai ter 1 minuto pra falar. Eu estarei com álcool e isqueiro pra queimar qualquer bíblia que estiver no local. Eu senti. Não foi pra mim. Voltando. Tá. É para os críticos de pensamentos paralíticos que pensam que política é só para políticos. Será que não é nítido que o ateísmo é um fato intrínseco? Vivemos um problema cíclico, bíblico. E você aí à espera do fim bíblico, apocalíptico, não seja cínico. Cara, tivemos ligações do Lula para um cara de Araraquara também. Senhor Edinho Silva recebeu uma ligação do senhor Luiz Inácio. E aí, como vai a ferroviária? Ó, se alguém te perguntar alguma coisa, você já sabe o que fazer. Hein, cara? Não dá. A gente chegou num ponto que é inegável e não tem como você provar o contrário. Não tem como você o Lula falar: não, porque aquela fazenda não é minha, não. Aquela fazenda é do amigo meu. Você chega lá, tem um quadro do Lula pendurado. A Polícia Federal assim, liberou fotos da fazenda com meus vários amigos. Quadros do Lula espalhados. Cachaças com o nome dele. Quanto à ligação, eu só tenho uma coisa a declarar: eles que enfiam todos os processos no cu. Eles que enfiam os processos no cu. A senhora ex-primeira-dama, ela falou pra pra enfiar as panelas no rabo também. No rabo. Não, e pra piorar, é que isso daí tá vindo à tona agora esses áudios. Teve um vídeo que saiu na internet e era ele que tava falando. Ele falou um monte de coisa numa reunião do PT. Eu acho que eu vi isso. Que filmaram. Daí, gente, é bizarro. E ele tava. Era claro naquele vídeo que ele já tava manipulando isso daí. Eu vi, acho que não sei se faz um ano ou dois anos atrás. O problema... Eu falo assim, gente, como é que o povo não consegue ver e ainda, tipo, tinha um vídeo lá e tinha gente que falava, não, mas ele quis dizer isso. Sim. Tipo, ele tava falando um monte de coisa que tem tudo a ver com o que ele tava acontecendo agora. Aí entra uma questão do que tá acontecendo agora. É. O que tá acontecendo agora? Agora a gente não sabe. Política... Lá deve ter ido e vindo de novo. Na política do Brasil. Na política. Não vamos falar, porque a sociedade. O que tá acontecendo agora? Não tem como não ligar com a sociedade. Eu sei, mas o que tá acontecendo agora, tipo, lá no Palácio do Planalto, agora é domingo, única e exclusivamente culpa do Lula? Eu acho que... Então, não tem como você desvincular, por exemplo, sociedade, porque tem a ver Sim, com a gente também. Sim, mas aí que tá. Abandona essa parte do... Não, porque a corrupção está nas pessoas. Mas o que tá acontecendo agora? A explosão foi por causa do Lula, das manipulações do Lula. É isso, essa é a minha questão. Então, vamos considerar a questão escolhas. Ele escolheu fazer o que ele fez, então isso é culpa dele. Sim, mas o que eu quero dizer é, todo esse rolo é única e exclusivamente falida, essas coisas. Única e exclusivamente por causa da manipulação do Lula, essa é a dúvida. Então, não, eu acho que não é só dele. Na verdade, existe todo um esquema de corrupção que tá vindo de antes. Sim, sim, mas entendeu? O cabeça-chefe do estopim, do rombo antes, maior, foi dele. Mas o rombo maior foi o que dele. Tá agora, sim. Mas diante dos 12 anos que antecederam o PT no governo, ou entre os 12 anos? Eu acho que até antes. Eu não sei se é absolutamente tudo. Porque assim, ó, é inegável coisas boas que o FHC fez. Sim. Que é, tipo, tem muita gente que critica, mas, por exemplo, o Plano Real salvou Plano o Brasil. Real, estabilizou sim, a economia. Com sim. certeza. Entendeu? Estabilizou totalmente a economia, é claro. Toda mudança que você faz, você tem pontos positivos e negativos. Isso não tem como. É aquele negócio. Só tem ponto positivo. Se você positivo. Tá numa bifurcação, você vai pra um caminho, você tá deixando outro de lado. Exatamente. Então, essa ideia. Toda escolha que a gente faz é uma desistência vida, de outra verdade, escolha. É desistência de outra, então você tem pontos positivos pra cada uma e negativos pra cada uma delas. Só que assim, eu aqui teve roubo naquela época, deve ter. Eu naquela época eu era pequeno, eu não tenho tanta ideia sim, dessa parte. Mas se assim, o Lost tivesse aqui, ele poderia falar mais. Até de quando eram os faraós. Exato. Aqui no Brasil não teve faraó, esquece. Né? Mas ele deve ter viajado o mundo, né? Com certeza. Então, mas assim, por conta que a corrupção é uma coisa, tipo, cultural também é política, eu acho que a corrupção parece que faz mais, porque facilita, né? Você tem aquela ideia de que o político ele não é, nunca é atingido pela lei, né? E tudo Sim. mais. Então, eles acabam fazendo mais, acredito eu. Só que eles sabem fazer muito bem feito. Isso é foda, né, cara? A lei vale pra todo mundo, menos pra mim. Então. É o que aconteceu. Foi o que eu tava comentando. A Constituição foi criada na base do medo, pra proteger eles lá. Eu não então, acho. Aí eu entro num ponto que se porque, for ver, tudo foi criado a partir do medo. A construção tudo foi social foi... A construção, os 10 mandamentos foram a base do medo, sabe? A educação do mundo no início de tudo foi por causa Exato. Do medo. Então, mas a Constituição foi pra exclusivamente proteger quem está no poder. Não é. O problema é que o que eles fazem é isso, é pra proteger. Porque, na verdade, assim, a Constituição, pelo que me consta, assim, ela é uma das melhores constituições do planeta. Sim. A nossa. Se funcionasse. Se funcionasse. Pra ela ser uma das melhores do planeta, significa que ela não protege. É porque, na verdade, ela não funciona. Essa é a diferença. Porque o pessoal fala muito assim, mas eles só criam leis. É, a parte do nosso órgão, da nossa nação, né? Da União, que tem a ver com a parte de criação de leis, tem muitas que eles criam mais pra eles mesmo, mas a Constituição em si não é pra proteger eles, entendeu? Então, e o pessoal fala, mas a lei não funciona. Não é que eles fazem não funcionar, tem muito conchavo Exato. Político. E eu, assim, eu acho que uma coisa que tá marcando muito essa questão do Giz Moro, por exemplo, é porque ele tá comprando uma briga. Que, eu tipo, acho que ele é um Joaquim que tá tendo Barbosa culhão comprou um pra pouco, fazer isso. E ele agora tá dando cara a tapa, entendeu? Eu não duvido que também tenha muita questão pode, política por trás. Ele também. Pode ter infringido a lei liberando aquele áudio? Com certeza. Teoricamente, sim. Então, ele mas infringiu, aí que tá... Ele infringiu lei. Ele só infringiu, que só que aí que tá. Ele fez por manifesto público, né? Então, sim. teoricamente, ele tem esse salvo conduto. Sim. Ele tava ouvindo o povo, de fato. Então, mas na verdade tem um outro argumento jurídico. Como ele liberou as coisas, por exemplo, conversa. Porque, na verdade, o grande problema dele ter liberado foi liberar a conversa do Lula com o advogado dele. Ah, sim. Porque existe uma... Aquela conversa foi pesada, hein? Foi. Nossa, e é assim, sim. parece que existe uma lei... como que é o nome? Eu não vou saber o termo jurídico, mas é assim... Sigilo alguma coisa, se não me engano. Sigilo... Nossa, fugiu. Não é jurídico. Não, é o sigilo que... É o sigilo entre o advogado e o contratante, sim, digamos assim. Tem um termo jurídico lá que eu não vou lembrar agora. E foi por causa disso que eles teoricamente feriram, mas parece que o juiz Moro argumentou o seguinte: o advogado dele também era réu, então ele liberou uma conversa entre dois réus. E aí a gente entra no ponto da Dilma ter falado que o Moro cometeu o crime. A Dilma falando, vamos lá, Dilma atualmente representando um partido. A Dilma falando, a gente escuta várias pessoas criticando o Moro. Mas pera lá, a Dilma falou, não, porque foi errado ele ter feito tudo que você fez, Dilma, foi certo? E tem outra coisa. É, isso é uma ideia que o brasileiro tem, eu não sei da onde que ele tirou, deve ter sido do furúnculo que tem no meio das pernas dele lá na parte de trás que tirou. Toba. Que é do toba. Que é o seguinte, eu cometi um erro, mas eu vou falar o que o Eric fez de errado pra minha culpa ser eximida. Pra encobrir, exatamente. Gente, se eu mostrei que o Eric fez de errado, significa que ele tem culpa e eu também. Exato. Então, e o pessoal fala assim, não, mas o Aécio não sei o quê. Beleza. A Dilma, ou Lula, eu, Aécio, tem culpa. Sim. Ah, mas a Marina Silva fez alguma coisa. Ótimo. A Dilma, o Lula, o Aécio e a Marina Silva tem culpa. Marina Silva, o que ela vai fazer? O máximo esquecer a parada no fogão, né? Porque tá velha, velha pra caralho. Coitada, Marina. Ela é legalzinha. Máximo perder a agulha no crochê dela. Nossa, tricô, né? Mas assim, o pessoal tem essa maneira de achar que dá pra que tira, que colocar a culpa no outro, que colocar assim, mostrar a culpa do outro, vai tá tirando a sua. Vai cobrir a sua, sim. Entendeu? E não tira, você também é tão culpado quanto. Só que quando você dita a opinião de milhões de pessoas, sabendo que essas pessoas vão escutar e vão acreditar piamente, fudeu. É. Não é possível que o petista ache que não tem nada errado. Eu escuto os petistas gritando não vai ter golpe, só que o maior golpe tá sendo feito por petistas. Exatamente. O problema é que eles acreditam assim, que, por exemplo, como a Dilma foi eleita democraticamente e estamos num regime democrático, ela não deve sofrer impeachment. Nesse ponto de vista, às vezes, como as coisas estão acontecendo, eu até fico um pouco contra. Sim. Depois eu até explico por quê, assim, com mais detalhes. Mas, por esse viés democrático desse argumento, ela foi eleita democraticamente, é o justo, blá, blá, blá, então eles falam de golpe. O problema é, tipo, então tá tendo um golpe pra tirar ela, ela tá querendo dar o golpe duplo, porque é colocar um outro ministro e transformar isso aqui num semi-parlamentarismo, sim, que aí quem vai reinar é ele, entre aspas. Chegaram a falar que o Brasil viraria uma monarquia. Não, monarquia não vi. Não é isso daí. Porque parlamentarismo não é isso. Ok, mas convenhamos que se você deixar só um partido lá, independente de trocar pessoas, acaba sendo uma monarquia porque os ideais são os mesmos. É que o parlamentarismo não é bem essa ideia, né? Parlamentarismo você tem que ter, por exemplo, na reunião da Câmara, você tem que ter um lado... Um de tipo, cada ali. Um de cada. Você, sim, tem que ter o seria lado um partido de direita e um partido de esquerda. Sim. Entendeu? Eu não sei certinho, mas parece que não tem centro, ou o centro não tem tanta representatividade, ou ele, no final das contas, ele tem que se posicionar em um dos dois lados, entendeu? Um outro problema aqui do Brasil é que tem muito partido. E tem muito partido em cima do muro. Em cima disso, eu acho que o maior problema do Brasil é o voto ser obrigatório. Eu acho, eles colocam... eu acho que o outro problema é o partido ter ligação com religião, que eles isso colocam... é um caos. O Estado tem que ser laico de verdade. Eles colocam pra você... eletrônica. Eles colocam pra você que voto é um direito, mas se você não vai votar, você tem que justificar e pagar uma multa. É. Nesse ponto, os Estados Unidos é um exemplo. E eles não têm urna eletrônica. Não mais tem urna eletrônica e só tem o republicano e o democrata. Sim. Não tem o PT, PQP, PSDB, PV, PSOL, sabe? É. Mas então, eles não têm esse monte de coisa. Ou você é uma coisa ou você é outra. Agora, sabe o que eu acho engraçado? Eu tava discutindo com um professor amigo meu, né? Peraí, eu vou rir, porque você achou engraçado. Não, não é engraçado nesse sentido. Tá, tipo, então, uma situação que você fica assim, putz, né? Eu não tenho palavra melhor, até vai ser engraçado mesmo. Ok. Ainda mais que eu tô com sono. Tudo bem. É, esqueci. Lembrei. Ah, isso foi engraçado. Isso foi cara. Engraçado, essa foi boa. Lembrei, eu tava conversando com o professor, foi logo no dia que teve aquele negócio que vocês narraram no início, né? Tipo, Lula é ministro, Lula não é ministro, Lula é ministro, Lula não é mais ministro, tá? Aí eu cheguei, a gente conversou, tipo, ainda se falou sobre essa questão de ter soltado o áudio, blá, blá, blá. A gente falou assim, gente, o PT acabou de se dar um pé, se dar um tiro no pé. Pra caralho. É, foi um suicídio político. Não, foi um tiro na cara, foi roleta russa e um revólver com as 6 balas. Aí, logo depois, começou um monte de gente presidente do partido sair. No dia seguinte, eu fui ouvir a rádio e algumas das pessoas já estão querendo fundar outro partido já. Meu Deus. Eu falei, gente do céu. Eu falei, ninguém merece. Eu falei assim, eles estão querendo, achando que vai... Tipo, tem um monte de gente que foi migrando pros outros partidos, mas teve um grupo que tava querendo sair. Cara, eu falei, se gente, junta esse grupo... um que vocês têm, se identificam, sabe? Então. Não tem que criar mais. Seria interessante no Brasil só ter esses dois partidos, direita e esquerda. E aí ele... Sei lá, PT e PSDB. Não. Aí não. PT e PSDB não dá certo. É que, na verdade, eu vou falar outra coisa que meu amigo me falou semana passada. O PT e o PSDB são os dois esquerda. Sim, o PSDB é uma... Sim, mas é o PSDB... pra camuflar, é de é, direita. Mas o é PSDB... Não, mas não é isso. É que... Só que o PSDB visa mais economia do que sociedade. É que ele é assim, ó, o viés dele é um pouquinho mais pra direita do que o do PT, entendeu? Mas os dois são de esquerda. É tipo a carne ao ponto pra mal. É, mais ou menos isso. Entendi. Tanto que ele é partido... Né? É social? PSDB. Partido Socialista do Brasil. Do Brasil, não é uma coisa assim? Eu não vou lembrar o nome agora. Não, cara, nem. Mas enfim, ele é de esquerda também. Mas o pessoal polariza. Outra coisa que as pessoas insistem em não ver é o quão ligado está o Lula entrar e sair com a economia do país. Dólar baixa, dólar sobe, dólar Bovespa baixa, cai, dólar Bovespa sobe. Isso até Petrobras. Isso coincidentemente... As ações da Petrobras e do Banco do Brasil subiram, né? Isso coincidentemente... Sim, estava lá embaixo faz tempo. Com o liminar entrando, o liminar caindo. Quer dizer, o mundo tá olhando o Brasil de novo. O mundo... É, fica atento a tudo no Brasil. E até, talvez, os jornais de fora estão começando a falar que o brasileiro deu uma evoluída por não, causa disso. Os jornais de fora só estão botando pau no Brasil, ultimamente. Economia reflete no que as pessoas estão pensando da gente. Que o brasileiro só é país de futebol, tá mudando um pouco. Agora exato. É país de corrupção. Só que eles mostram a manifestação. Eles estão querendo mostrar que, tipo, o brasileiro não tá contente com o que tá acontecendo. Não, é que, assim, pros olhares de fora, o Brasil sempre foi um bom investimento. Sim. Aqui tem campo pra tudo quanto é lado. Se não me engano, o jornal do Uruguai... Entre aspas. Então, é um bom investimento se for manejado da forma certa. Há alguns anos já que o povo de fora não vê o Brasil como um bom investimento. Ah, porque também a crise que se afundou e por tudo que todas tá as merdas que estão acontecendo. Agora a gente vê essa fé retornando pela economia tá subindo aos poucos ali conforme o Lula vai entrando e saindo. Sim, mas foi o que eu disse. Sempre foi visto como um bom investimento, só que se fosse manejado da forma certa, entendeu? Eles ficam de olho. Assim que tiver uma oportunidade legal, vamos investir, por que não? Ó, o maior momento que o Brasil foi um bom investimento foi quando o dólar tava 1-1. Plano real, em alta, em 2000 e... Dois. Não, foi antes. Foi em 94. Foi 94. Foi 94. Dólar... Ah, não. Mas não, quando 94. O dólar caiu pra 1,9, se eu não me engano. Para as pessoas entenderem como funciona. E o porquê essa variação do dólar. Porque, né, o maior exemplo que a gente tem é o dólar. O dólar, a valorização ou desvalorização do dólar vai em quantos países de fora acreditam ou não no Brasil. No caso, quantos Estados Unidos acreditam ou não no Brasil. Por quê? A maior prova disso que a gente vê é... atual foi quando o Lula recebeu a carta para virar ministro, o dólar subiu. Quando entrou a primeira liminar, o dólar caiu. No caso do Plano Real, pô, a economia daquele país estabilizou. Então agora é um momento interessante da gente investir nele. Sim. Ou seja, dólar 1-1. É, não é só isso que deixa o país estável, né? Porque, por exemplo, antes desse, do último governo, desculpa, do primeiro governo da Dilma, também estava razoavelmente estável. Foi aí que a gente começou a entrar um pouquinho com o problema de inflação. Eu diria nos quatro primeiros anos do Lula. É, o primeiro mandato do Lula foi muito bom. O segundo mandato já foi meio capenga, entrou a Dilma, fudeu um pouco. É, então, mas assim, no segundo mandato do Lula ainda tava mais ou menos. Sim, mas entendeu? Lá no final, segundo semestre... O dólar, ele foi subindo aqui. Só que não é isso, é porque assim, na verdade tem outra vertente disso, né? Se você sobe o dólar, você valoriza o comércio interno, o que não é tão ruim em alguns sentidos. Se você desvaloriza o dólar, você facilita a entrada de produtos do exterior exterior. Então você não valoriza a circulação de produtos internos. Porque vamos supor, você vai comprar um celular feito no Brasil ou nos Estados Unidos? Lógico, nos Estados Unidos. Então, por conta disso, você acaba deixando de pagar as coisas que são aqui para a indústria interna, por exemplo, e vai pagar para a indústria externa. Mas aí entra num ponto também que o Brasil não investe em tecnologia. O Brasil é muito, é muito dependente do externo, de importação. Mas se fazem deixar o também, o Brasil, né, poderia ser autossuficiente. Poderia. Se quisesse. Se fosse de interesse. Exato. Autossuficiente eu não diria, mas assim, que ele poderia ser muito mais setores, independente. Sim. Exato. Em algum sentido, sim. Em muitos setores aí, sim. Ah, combustível. A gente vê. A gente... Isso é uma coisa que o Brasil que é o maior exportador, cara, de combustível para os Estados Unidos. E quanto que a gente paga nos Estados Unidos? Aliás, quanto que a gente paga no combustível? Lá nos Estados Unidos eles pagam centavos no litro. É uma coisa vergonhosa isso. A hoje, questão do combustível, quem anda de carro, ou mesmo quem anda de moto e tem que abastecer uma vez por mês, mas mais quem anda de carro, meu, você por mês, por semana, você põe 200 conto ali, cara. Saudade quando eu falava, coloca 10ão de combustível e enchi o tanque. Nossa, com 10ão ia, voltava de Araraquara 4 vezes. Aí eu pago 150 reais pra completar o combustível do meu carro e é um ano atrás eu pagava 80. Por semana, então, é isso, né? É, por semana. Então? Porque eu dirijo, eu trabalho e tenho que em outra cidade, tem que dirigir todo então, santo dia. Eu também. E ainda, mesmo enchendo, falta um pouquinho lá na sexta-feira ainda. O álcool era 1,20. Nossa, essa época era muito boa. Não, mas 1,20 era centavos. Bastante tempo atrás, viu? Eu tenho saudades de quando o dólar era 2,57. Era nesse preço, já tava razoável. Há 2-3 anos atrás, ele era 1,69. 2-3 anos, mas há um tempo atrás... Eu tenho saudades de quando o dólar era 2,50, cara. Também tem. Porque, bom, a gente é consumista pra caralho, a gente... Jogos, eletrônicos, cara, é muito absurdo, sabe? Hoje um jogo de vídeo do DS tá quase 300 reais. Você é louco. No Mercado Livre, que teoricamente é mais barato. O jogo que lança hoje vai tá 300 conto. DS, vai tá 300 hein? Conto. Ah, mas aí entra também na questão. Nintendo vendo todo o país do jeito que tava, vendo que estava insustentável ficar no Brasil, pulou fora. Pulou fora mesmo. E eu acredito que se o governo continuar do jeito que tá, apesar que eu acho impossível, por causa dessas manifestações, por causa de tudo que aconteceu, o governo continuar do jeito que tá. Mas se o governo continuar, eu acredito que muitas outras empresas vão pegar e falar, tchau, não dá pra ficar aqui. Como muitas já estão fazendo isso. Sim. Já estão fazendo. Sim. E acaba piorando a situação do país, porque você aumenta a taxa de desemprego, você aumenta a quantidade de pessoas que não vão ter renda pra poder comprar, você acaba com a economia interna, o negócio vai virando uma bola de neve. Sim. Ah, pra piorar, vamos supor, vou dar meu exemplo como professor. O estado diminuiu o número de salas de aula. Você tem um monte de professor, seja, que não tá podendo dar aula. Aluno numa sala, né? Tem sala que eu tô dando aula que tem 40 e tantos, 45. O ideal seria umas 20. O ideal mesmo pra ser muito bom é 20, 25. No governo do estado, eles parece que o legal pra ter aluno em sala de aula é, acho que 35. Tem sala que, tipo, eles margeiam isso ou passa um pouco, sabe? Sim. Persa pra caralho, né? Não, sempre nossa, passa. É horrível dar aula pra sala gigante. Não é nem um pouco, né? Sempre passa bastante do número. Eles tentam seguir, mas, tipo, ao mesmo tempo eles tentam condensar. Nossa, tá um caos esse ano. Então, tipo, tem professor que tá desempregado, aí você vê professor que tá saindo pra fazer outras atividades, ainda tem nossa, é uma complicação. E isso tô falando só de professor, ainda tem esse pessoal. Sim. Que tá sendo despedido, as empresas estão reduzindo o número de pessoas contratadas, tá fazendo o pessoal de lá de dentro trabalhar o dobro pra poder suprir esse pessoal que saiu. O fato é, o país nunca esteve tão merda quanto está hoje. Praticamente em tudo. Eu não sei se nunca esteve tão merda, mas que tá ruim, tá. Eu acho que sim, porque eu escutei gente mais velha, assim, de 60 anos, falando que nunca teve tão merda. Então, 60 anos é um tempo considerável ainda. É um bom tempo de Brasil vivido. É o tempo da política, não mais séria, mas as pessoas foram aprendendo a fazer política melhor. Ou não. Mas, vamos lá. Pra mudar, reforma governamental é o suficiente? Jamais. Não. A gente entra na questão social. Uhum. Tem que resetar o Brasil, né? Tem que resetar o brasileiro. Tem que resetar o pensamento do brasileiro. Exato. Tem que resetar o pensamento brasileiro. O Brasil, ele só tem 500 anos. É um país jovem. País que não... Tá, mas em 500 anos, ó a merda que fizeram. Não, calma. Você vê países lá da Europa, você vê Dinamarca, você vê países que são mais envolvidos politicamente, socialmente também. As pessoas já passaram por esse processo. As pessoas tiveram que passar por essa transição. Esse baque. Mas eu acho que a brasileirice piora tudo. Nossa. Sim. A brasileirice não dá chance de evoluir, entendeu? Porque, tipo, a Europa, por exemplo, você nasce e você é criado criado de uma maneira extremamente diferente do que você é criado nos no Estados Brasil, Unidos. Sabe? Você é patriota desde berço e você acaba respeitando o ser tem humano. Tem como ser patriota no Brasil? Não, não. Mas tem gente que é. Ou pelo menos tem gente que acredita assim. Não tem problema ser patriota no Brasil, se não for com o jeitinho brasileiro. É isso a questão. É patriota só na hora que vai jogar futebol. Exato. É só nesse momento. Porque de resto, já desanima tudo já. Porque, por exemplo, na hora que precisa estar cobrando, agora o pessoal tá cobrando as coisas. Porque na verdade é assim, a gente mudança precisa fazer? Precisa mudar a brasileirice? Precisa. Mas eu acho que isso já é um passo pra mudança, entendeu? Se a gente, por exemplo, ensinar as próximas gerações de que eles têm que lutar e têm que fazer pressão no penal nas poucos, pessoas. Aí, em mais uns 500 anos... Isso é a questão. Talvez, mas isso precisa questão. Começar, entendeu? É um grande ponto isso daí, porque assim, tá, vamos trabalhar no amanhã com as crianças, vamos. Vai ser fácil? Não, vai ser muito difícil. E tá, e o restante de todos os adultos que vão continuar no Brasil? Não, a gente precisa só fazer. Que é que tá. Só que então, a gente tem que criar adultos... uma estrutura pra que essas crianças sejam... No... Só que pra essas crianças terem a base, os adultos precisam ser a estrutura delas. Sim mas é exemplo. Que tá. Ó, existe o faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Existe. O adulto vai ensinar a criança, por mais que ele não faça. Exato. E a criança do amanhã vai aprendendo isso. E um dia os adultos de hoje não estarão mais aqui. Exato. E isso não vai sobrar essas crianças que estão então aprendendo. Vai passar que vão vai... passando, vão passando, vão passando. Mas eu entendo só que isso, Suede. A teoria é maravilhosa e demora muito. Mas eu entendo o Suede também que o jeito como a gente tá colocando isso é como se o futuro estivesse nas costas deles. E a gente tá no presente, a gente também planta o nosso futuro. Sim. A gente, sim. O que a gente faz hoje, mas resulta eu vou viver em coisas mais quanto, no futuro. Mas quantos anos? Mais uns 10? Não sei. Ah, beleza, eu vou viver mais uns 10 anos. Mais uns 40. E eu quero só me influenciar em uns 40. O que que acontece? Um pessoal tá acordando e tá querendo mudar essas coisas, ok. Só que tem aquele pessoal que não vai mudar, porque o jeito brasileiro encarnou nele e não vai sair de jeito nenhum. Só que o grande problema desse pessoal que você fala que tá acordando agora, principalmente com aquelas entrevistas que os youtubers estão fazendo nas ruas, o pessoal não tá acordando. O pessoal é aquele modista que tá indo junto com a massa. Sim, é massa humana. Mas tem, entendeu? Uma parcela ali que realmente entra, tá interessada. Entra tem uma essa pergunta. Parcela tá mudando. Entra uma pergunta aí. O Brasil realmente acordou? Pra mim, não. Eu acho que depende do ponto de vista. Porque a gente... Não, mas hoje a gente vê nos protestos. Hoje eu ligo a TV e levo a sério os protestos. Quando foi ano retrasado. Não, dia 2013. 2013. Eu vi os protestos e eu não levava a sério. Por quê? Não, porque cada um ali tava reivindicando uma 2013. Coisa. Quando cada um tá reivindicando uma coisa, ninguém consegue nada. Dessa vez, tá todo mundo junto. Ok, pode ter um ou outro uma lá. Uma única causa. Que não tão, mas a grande maioria tá lá por uma única causa. Beleza, não, mas o de 2013 não foi uma causa só. Não, foi, não foram várias causas. Ah, você via bandeira de você olhou tudo o final ali. Do movimento. O começo do movimento foi um. Aí teve a represália dos policiais e aí o movimento ganhou uma força maior. Esse momento do movimento era uma só. Uma só reivindicação que ainda tava, e ainda tava junto com a questão. Nós estamos do lado do pessoal porque eles precisam, tipo, dos 10 centavos, não. 20. Na época era 10. Não, era 20. Era 20? Eu não vou lembrar agora também. Não é só pelos 20 centavos. Isso, verdade, 20. Enfim, depois, no final, quando começaram a ver que isso era oportunidade política, aí os políticos começaram a querer colocar, começaram a colocar partido no meio, entendeu? Que aí foi quando começou a virar um monte de pedidos diferentes, porque hoje, etc. Todos os partidos estão se juntando contra a Dilma. Pra então. Quê? Pra, nossa, lá o Bolsonaro tá contra a Dilma, eu vou com o Bolsonaro. Então, mas o problema é, essa é a parte que entra, que eu falo que é complicado essa questão do impeachment da Dilma por conta da manipulação que tá tendo. Porque você não acha estranho a Globo agora estar mostrando tudo? Sim. Em 2013 eram os vândalos. Sim. E hoje são os manifestantes. Sim, lógico. Então existe toda uma questão política por trás. Mas eu acho também que se a Globo agora falar bem no PT, ela vai tomar no cu. Exatamente. Também tem isso. Até o ponto de vista econômico pra eles, né? Pra eles não é rentável falar bem do PT, do governo. Mas eles do não iam perder não público se eles falassem bem. Eles não iam perder público se eles falassem bem. O pessoal gosta de assistir a novelinha das 8. Esse é o problema. Mas... Olha a causa. Todo mundo indo junto. Peraí, Copa do Mundo, saca? Vai anestesiar uma hora. Isso que não pode acontecer. Uma hora o brasileiro anestesia. Ele perde a causa, ele perde o ideal pra voltar a ser brasileiro. A seu jeito brasileiro. Sim. Aí assim, por outro ponto, aí então assim, por esse ponto, assim, que ele tá se movimentando, tá começando a tentar construir pelo menos uma ideia tá de um né? movimento. A gente Sim. tá engatinhando. Tem o modismo, mas esse pessoal do modismo. Sim. ativismo vai chegar algum dia e falar assim, ó, eu participei do movimento. Então você começa a instigar um pouquinho de espírito nas pessoas, porque ele vai falar, entendeu? Sim, sim. Diferente do que se você chegar e tipo, fiquei assim, ah, não participei. Mesmo sendo modismo, ele vai plantar uma sementinha no futuro, que essa semente numa outra pessoa pode crescer. Melhor do que ela nunca plantar semente nenhuma. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, por aquela comparação idiota que a gente tem da menina, que em 2005 era a emozinha, que em 2007 era roqueira diferente, que em 2012 era good vibe, e hoje é a feminista louca, saca? Então é aquela coisa que vai com a moda. Muito do brasileiro, muito do Brasil tem isso. Sim, isso que hoje, amanhã vai ser esquecido, eles vão ter outra onda. Eu entendo o que o PT que tá falando. Mas é questão da história. Eu entendo bem o que o PT tá falando. No futuro ele vai falando. Chegar pro filho dele e falar, lembra, isso daqui que você tá estudando no livro de história, eu tava lá participando. Eu participei. Isso é por certo. Exemplo, a minha mãe, ela falava, ó, eu peguei, eu fiz parte do movimento lá na contra a ditadura militar. Sim. Ó, por que eu entendo o que o PT tá falando? Entendi. Porque na época... Eu entendi agora. Na época das outras, da outra manifestação, que, ah, e quando eu falo que não era só por um objetivo, porque foi o seguinte, não é só pelos 20 centavos. De repente virou, não vai ter Copa. Isso eu não lembro. Essa parte acho que foi, eu não participei mais. Então, o que acontece? Eu entendo o que o PT tá falando. E tinha, e porque era é o vários seguinte, organizadores também. Então isso foi no final. Porque é o seguinte, ok, pode não ter dado em nada aquela manifestação, só que abriu o olho de algumas pessoas ali que estão hoje na manifestação. Entendo, entendeu? Entendo. Então não você dá vai pra falar... Né, aquela questão do não, fogo. Não é então... simples. Vai ter os modistas? Vai ter os modistas. Só que ao mesmo tempo vai abrir o olho de outras pessoas. E isso nunca vai deixar de existir. Que é da raça humana isso. Tá, isso que a gente tá fazendo hoje, até falar pro ouvinte, isso que a gente tá fazendo aqui hoje, a gente não tem pauta nenhuma. A gente simplesmente tá conversando sobre a política e a situação do Brasil hoje. Isso porque ninguém aqui gosta de política. Isso a gente pode estar fazendo alguma coisa aqui que alguém vai ouvir, alguém que não se interessa por política vai ouvir e vai falar, pô, beleza, legal, sabe? Vamos abrir o olho também, sabe? Por exemplo, os próprios participantes do podcast não estão prestando atenção no que a gente tá falando. Eu tô sim. Tem um que tá dormindo aqui que nem falou nada. É que eu tava falando pra ele que, querendo ou não, isso que a gente tá fazendo por ser essa semana é modismo. Eu não pensei isso, de verdade. Eu não pensei isso. Eu nunca fiquei com vontade de falar de política. Só que eu fiquei na sexta-feira tão puto que eu falei, cara, a gente precisa gravar alguma coisa pra colocar pra fora isso. Eu não, eu concordo. Mas eu acho que eu não tô falando que não é, que não é válido. É que tu falando assim, que o modismo existe. Mesmo se as pessoas pegarem por modismo isso que a gente tá fazendo, o que eu tava falando é, meu, se a gente conseguir que, sei lá, de 300 pessoas que baixaram o episódio, meia dúzia abrir o olho e se interessar um pouco mais por política, tá ótimo. A gente tá fazendo, querendo ou não. A gente não tá na rua nesse momento, só que a gente tá colocando em pauta isso. Então, de uma certa forma, é válido. É plantar semente também, sabe? É porque eu não vou caminhar sei lá quantos quilômetros. Eu não faço isso nem normalmente. Vou fazer isso pra um protesto. Nossa, ah, pode fazer. Tem gente que faz. Minha mãe não caminha. Eu sou ocioso. Não sou, não é questão de ser brasileiro. Minha mãe não caminha, mas ela participou do movimento. E eu fui junto. Não é questão de ser brasileiro. É questão de ser ocioso mesmo. Sei lá, pega um patinete. Não, se puder ir de carro, patinete. Se puder fazer parte da carreata, ok. Bora. Entendi. Não vai cansar. Não vai cansar. Eu vou ficar de saco cheio, na verdade. A gasolina tá cara. Não, é, mas verdade, eu ia falar o seguinte, se é melhor sair a pé, o combustível tá caro. É, isso é verdade. Eu ia falar pra pegar uma bicicleta elétrica, mas a energia também não tá barata. É. Bom, proteste do jeito que você conseguir, brasileiro. Mas não por rede social. É, não pinte as unhas de preto e fale que você está indignado com o Brasil. É, exato. Por favor, não fica postando aquelas mensagenzinhas assim, ah, mas o Aécio fez não sei o que lá, mas a Dilma fez não sei o que lá. Por favor, isso não é ser político. Vamos pensar agora, não vamos pensar agora algo em partidos. Isso? Tudo contra. Não vamos pensar agora em partidos e sim em algo maior do que isso, sabe? Porque, meu, não é só a Dilma que tá mandando lá. Não, a paz mundial é a pior bosta do universo, não vai existir. Eu não quero que tenha paz mundial. Eu quero que tenha paz mundial. Eu quero ver nego sangrar, mas ó... Você quer ver o nego sangrar? Vai jogar Mortal Kombat. Boa. Sim. Mas, ó... Jax, né? Nego. O que eu falo... Nossa, eu não tinha nem pensado nisso. O que eu falo agora pra gente não ver partido, porque não é só a Dilma. Não mesmo. Passa por 300 mil pessoas antes de chegar na Dilma. Ou da Dilma passa por 300 mil pessoas antes de entrar em rigor. Sim. Sua cidade tem, no seu estado tem, no seu município exato. Tem. E ao mesmo tempo, enquanto as pessoas estão preocupadas lá com o Palácio do Planalto, elas não estão preocupadas com as próprias cidades. Sim. É, pra piorar, na própria Câmara, o pessoal agora, como tá todo mundo preocupado com essa questão do impeachment, do que eles estão fazendo, eles estão esquecendo da Câmara. Gente, eles estão fazendo cada coisa. Sim. Eles estão aprovando cada coisa. Eu Sim. vi a bancada religiosa aprovando que o aluguel de móveis para as igrejas não seria... É, seria... Nossa, cara. E aquilo lá, tipo... Por que que eles têm que ter exclusividade? É melhor que uma pessoa que, tipo, não tem recurso, não tenha que pagar IPTU do que eles. Exato. Que movimentam dinheiro, mas eles estão lá, lindos, divos, fazendo Exato. O que eles querem. Eu acho que tem que cortar a cabeça de todo mundo de lá, da bancada religiosa. Eu acho que deveria cortar acabar com a raça humana e deixar os animais viver em paz aqui. Mas a gente é animal. Tem que resetar. Esse animal aqui no deu bug, saiu errado. Traz outro meteoro. A evolução parou na metade, sabe? Né, encontrou um livro antigo e acabou de foder com o resto. Não vai pra mim. Foi o livro que fez isso. Não vamos falar de religião. É. Estamos falando de um partido que, independentemente de religião, não tem as suas ideias. Sim, então, eu tô satirizando mesmo, porque assim, tipo, cara, estado que não é laico não anda, entendeu? Então, eu gosto de satirizar porque vocês me conhecem. Estado laico é lenda. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos também. In God we trust, tá na nota de dólar. Nos Estados Unidos também. Então, mas na Europa tem... Um país laico. França, Finlândia. Nossa, você fala que a França não é laica, você tem que morrer. Assim, lá é... E assim, funciona muito. Um país que ele é laico, ele não tá falando que não tem que ter religião. Exato. Só que a religião não tem que se meter na coisa especial. Quando igrejas de modo geral, a religião se mete com poder. Tô ligado. A gente já teve... Idade medieval. Idade média. Mas entra na questão do seguinte, vamos supor, pega uma pessoa que ela é religiosa, ok. Ela tem um pessoal que acha que os ideais dessa pessoa seja legal. Ele foi lá, votou. Pode ser babaca, senhora. Você tá cortando a linha do raciocínio dele. E aí ele pega e vai lá, eleito, ok. Se ele fizer o bem pra população, beleza. Agora o que eu sou contra é esse religioso tá lá e beneficiar a religião. O Estado tem que ser laico nesse ponto. Não, mas ao ponto que você falar, não, porque o cara é pastor, ele não pode estar lá. Porque o cara é padre, ele não pode estar lá. E não envolvesse a religião nas ordens de governo. Primeiro okay. que não precisaria falar que ele é pastor por estar lá. Sim, não, eu concordo. Tudo bem, isso aí não tem problema nenhum, ele não deixa de ser um ser humano. Por exemplo, ninguém chega e fala assim, tal pessoa, tal político é professor. É. Você entendeu? É esse o problema. Você tá lá falando do político que ele é pastor. Então você tá envolvendo a religião. Mas ele é uma denominação dele. Antes disso, ele tem um nome no RG. A denominação dele é o título dele. Só. Você sabia que acho que é em Portugal, pra você, se você tá conversando com uma pessoa com engenheiro, você não chama ele pelo nome, você fala engenheiro e depois sim o nome, você dá a denominação dele primeiro, pra depois você falar o nome. Isso deve ser em órgãos, em coisas fechadas. Mas, gente, a gente tá fugindo do assunto. Não que esteja fugindo do assunto, mas eu não vejo mal falar pastor Malafaia, deputado pastor Malafaia, blá blá blá. Não, foda-se. Se ele é político, é deputado. Acabou. Deputado Malafaia. Não, mas foda-se. Deputado Malafaia? É uma coisa chegar, senhor deputado gay, Jean Williams. Malafaia não é deputado. É o Marco Feliciano. Isso, mas chegar, senhor deputado gay, Jean Williams. Não, só que a gente já pega por outro conceito. O Tani não banaliza tanto. Não, o Jean Williams não poderia estar usando a bandeirinha gay na camisa dele, porque ele tá exatamente esse ponto. Vou lutar pelos gays. Não, vão lutar pela sociedade inteira, porra. Não, tá, tudo Senão bem. Senão você não pode reclamar do cara que luta pelos gays, cara. Tudo bem. Agora eu entendi o que você quer dizer. Mas na hora que você falou de chamar ele desse jeito, eu achei muito banal. Mas é nesse ponto que eu não vejo mal chamar. Eu entendi o que você quer dizer. Se ele tá fazendo o bem para a sociedade, foda-se se o nego chama ele de deputado, se o nego chama ele de sei lá, Satanás. Minha rola, sabe? Foda-se. Bolsonaro, eu não sei o que ele é da vida dele. Mas ele compra muito do lado dos evangélicos também. Então, mas o problema é... Conservadorismo. O discurso dele é doentio. Complicado. É doentio. O discurso do Bolsonaro, você tem que saber interpretar as parábolas dele. O Bolsonaro tem algumas ideias boas, mas 90% é maluco. Só que tem uma coisa, ele é muito estourado. E aí ele fala algumas coisas... Ele é muito ignorante. Então tá. Sem pensar. Então vou te dar um dado. A gente tem que saber interpretar, certo? Certo. Aqui no Brasil tem tanta gente que sabe interpretar que aumentou o movimento neonazista no Brasil. Por conta dele. Da onde? Apanhou dos nazistas. Aumentou. Dos neonazistas alemães. Não, peraí, você tá falando que o Bolsonaro se liga alguma coisa do nazismo. Não, você não precisa estar ligado. A partir do momento dele. Que você é estourado. E a partir do momento que ele pregou contra negros também. Que você prega contra negros. Aí você prega aí contra entra um gay. Ponto. Ele, ele não prega contra negros. Ele já falou coisas contra negros. O quê? Não, eu não sou contra negro, mas eu não gosto de andar perto de você, tá bom? Isso não é pregar contra negro? Não tô falando que ele falou isso, mas essa ideologia de tipo, ah, eu não sou contra, mas é totalmente contra. É aquela coisa, eu até tenho um amigo gay. Eu até tenho um amigo gay? Como assim? E ele assim, o discurso dele tanto não tem influência nenhuma, que tipo, esse discurso de ódio que ele coloca por conta dessas coisas de ser estourado, vai as pessoas interpretam outras tão coisas bem, também, é. Que ele estima que, tipo, isso não foi repreendido. Ele ter chegado e feito apologia, desculpa. Ter feito apologia, por exemplo, ao estupro lá da mulher. Alto lá, não, pera aí. Isso aí foi comprovado, ele foi condenado já. Não se hesitem tanto. Você tá falando que aquele negócio, eu não te estupro porque você não merece, ele é um estuprador? Ou... Ah, pera aí, eu não entendi. Eu nem falei que ele é estuprador. Não, mas a Luciana Genro falou isso. A Luciana Genro falou isso. Não, mas eu não tô falando da Luciana Genro. Gente. Eu vou falar primeiro explicando pro Suede o que aconteceu. O senhor Jair Bolsonaro virou para uma deputada e falou, como que era mesmo? Eu não te estupro porque você não merece. Eu não te estupro porque você não merece ser estuprada. É. Abre a porta do... Ah, quer dizer, se ela merecesse ser estuprada, você estupraria? Então, só que aí que entra o porém. Não, mas peraí, ela o que é fez essa campanha. Ser estuprada? Ela mesmo fez essa campanha. Quem? Não, mas não é. Genro. É a interpretação que qualquer um poderia ter. Não, é, mas isso independente, eu não tô falando interpretação, mas cara, você é burro de falar uma coisa dessa? Fala, você vai falar isso pra sua mãe? Porque não tem mal nenhum, você tá falando que você, você é estuprador? Mãe, eu só não te estupro porque você é minha mãe. Como o Danilo Gentili disse, ele fala isso pra mãe dele, a mãe dele fala, graças a Deus, filho. Então, só que você usa o Danilo Gentili como referência, por favor. O Danilo Gentili tem uma cabeça desse tamanho. Né? Então, assim, só que esse tipo de coisa você não pode falar, você estimula ódio, entendeu? E aí, o que que aconteceu? Ele, na época, ficou naquela coisa, não foi nada, beleza, passou. Começou a criar focos de discurso de ódio pra todo lado. E isso aumentou muito com a internet também. E essa onda começou, olha que interessante, quando ele falou essas coisas. Então, só que... Entendeu? Aí o movimento neonazista, que existe no Brasil, que era menor, ele aumentou, se eu não tô enganado, perto de 200%. Eu não vou lembrar a porcentagem, mas foi vocês muito. Viram, vocês viram que eles apanharam dos alemães, né? Neonazistas, na viagem pra lá. Que coisa linda, né? Os neonazistas brasileiros idiota, tudo moreno, neonazista. Cara, você quer pagar de neonazista com alemão, né? Dos alemães, cara. Não, nós defendemos seus ideais. Toma na cara. Mas tem grupo alemão que apoia o neonazismo brasileiro. Ó, meu ideal aqui, seu puto. Desde que não se misture, entendeu? Mas, tipo, tipo, isso tudo aproveitou a onda dele. Então, só que aí que tá. O cara que faz projetos pra defender, projetos que são da castração química pra estupradores. Então, o cara, ele pode ter falado uma coisa ali no momento de estouro dele, de estopim. Só que essas pessoas que pegaram e começaram a ter comportamentos violentos é porque já tem tendências a idiotice. Ok, aí você coloca que uma pessoa que já tem tendências estouradas e de agir por impulso a esse comportamento explosivo pode dirigir alguma coisa? Exatamente, porque uma tendência violenta, que ele tem essa tendência, então deveria fazer uma intervenção química nele também. Ele não poderia ser nem pastor e nem político. É a mesma coisa da Dilma e os PT. Sim, sim. É a mesma coisa. E uma coisa é você fazer uma intervenção química. Cara, vamos fazer uma intervenção química. Beleza. Você faria isso, por exemplo, numa outra pessoa? Só porque ela... porque falaram que ela é alguma coisa? Porque aqui no Brasil é assim. Falou, a pessoa é condenada. É verdade. Não, aí... Não, pera aí. A pessoa tem que ser condenada, julgada. É igual o que tava acontecendo. Não tem problema. Tem várias pessoas que foram comprovadas que elas foram julgadas e condenadas e elas eram inocentes. A discussão daquele dia, o que tava acontecendo? E a gente vai voltar também com a questão dos manicômios, que aqui tinha intervenção química. A deputada lá tava defendendo um menor de idade que tinha matado uma menina e estrupado ela por uma semana. E no último dia, ele matou ela. Isso foi provado. E ela tava defendendo ele. E aí começou toda a história e aí entrou o que o Jair Bolsonaro falou, que tem que ser a castração. Então entrou toda essa história. O que que era a defesa? A defesa dele... Ela tava defendendo ele, que ele tava certo? Por ele ser menor de idade. Por ele ser uma criança e ele não saber o que ele tá fazendo. Eu vi isso por fora. Teoricamente, isso é verdade. Então, peraí, uma Febem, cara. Um moleque de 17 anos não tem, então, cabeça pelos seus atos. Mas uma pessoa de 16 anos já pode votar. Já pode escolher um representante pelo país. Cara, tem de 30 anos que não sabe o que faz a vida. Mas e aqui tá, ó. Só puxando de novo a questão social. O brasileiro tem dessa. Fez coisa errada? Ah, não, peraí, vamos ver. Será que ele tava... Ai, mas peraí, ele é menor de idade. Ai, ele foi influenciado. Não, cara, ele fez coisa errada. Então ele tem que ser punido. É uma coisa que eu admiro na lei. lei dos Estados Unidos, se exato, independente... Exato, fez coisa errada, vai ser punido. Tem que ser punido. O Brasil ser muito bonzinho nas leis aumenta a criminalidade. Você sabe por que um menor de idade nos Estados Unidos não pode ser considerado um psicopata? Porque só a partir dos 21 que completa a... Sim, mesmo que ele realize atos psicopatas, você sabe por que ele não pode ser considerado um psicopata? Porque ele pode estar sendo influenciado por uma mente maior? Por quê? Porque querendo ou não, ainda existe esperança pra ele. Não, existe esperança, mas tudo bem. Se ele fez alguma coisa errada, se um jovem de 16 anos com tendências psicopatas matou a família, ele vai ter que ser punido. Pode ser salvo? Pode ser salvo, mas fica um tempo. Sim. Cara, a fase da sociedade vai punir ele de alguma maneira. Se salvar, beleza. Inclui na sociedade de novo. Se não, entra no corredor da morte e já era. Nesse ponto, Charles Manson já tá de boa pra ser liberado. E aí? Mas eu, do que eu conheço, por exemplo, da Luciana Genro, ela não defenderia a questão de, por exemplo, velho, simplesmente, né, lá e solta ele, porque não é do perfil dela. Ela falou que ele teria que ser encaminhado pra Fundação Casa, essas coisas. Porque assim, mas o todo Bolsonaro... Todo mundo já tá cansado que saber que não funciona. Fundação então, Casa só que não funciona. A questão é... Mas aí entra você a reforma precisa, social. Exatamente. Você precisa mudar a estrutura pra ir fazer funcionar. Não criar um centro, por exemplo, de intervenção química. Cara, você vai querer voltar pra época de manicômio aqui. Tá, então, eles davam remédio pro povo pra falar, ah, cura. Aí eu dava choque e a pessoa ficava mais louca do que ela era. Não, beleza. O que eu digo é o seguinte, o cara estrupou, arruma família, ouviu 20, 30 mulheres. Você acha que esse cara tem ainda salvação? Eu não tô falando salvação, tem, mas ele precisa ter. Esse cara ter. Tem que ser punido. Eu não tô falando que não tem que ser punido. Você ouviu isso na minha boca? Não. O que eu tô querendo dizer é que é o seguinte, a castração pra esse cara... Eu tô falando pra ele cara... que ele tem que ter algum tipo de recurso que não exima simplesmente transformar, fazer uma lobotomia nele. Você sabe o que é lobotomia? Ele tá colocando aqui idade a questão... Idade média, eles falavam assim, a mulher que ela era impura, ela tinha um centro que era o mal. O mal dela estava na parte da frente do cérebro. A igreja pegava, chamava os médicos. Furava. E não, furava. Ele não furava aqui. É que não é só furava. Ele furava e triturava a parte da frente do cérebro dela. Não, isso sabe daí por quê? É... Pra salvação, porque ela era impura. Não, sabe por quê? Porque ela tinha cometido um crime e ela nunca iria se redimir desse crime. É o que tá falando agora. Pena de morte. Discordo totalmente. Pega nos Estados Unidos. Funciona. Não funciona. Mas cara, nos Estados Unidos não, Brasil. Unidos funciona. Só que assim, eu também sou de acordo com a pena de morte. Mas a pena de morte não funciona, só que aumenta precisa, a criminalidade. Não, só que não. Aí é que tá. Pra a pena de morte funcionar no Brasil, também precisa de uma estrutura. Não, mas nem funciona lá. Gente, a criminalidade lá é maior. Gente, a pessoal que pratica crime não tem perspectiva de futuro. Pra ele morrer ou viver, tanto faz. Certo. Só que aí é que tá. Quem pratica esse crime que já tá perdido na vida. Só que pra alguns é ninguém que tá desesperado pra começar nessa vida, já fica um medo, entendeu? Não fica. Fica. Fica. Não, não fica. Fica. Não fica. Não fica porque não tem perspectiva. Gente, vocês não trabalham com gente que é pobre. Você pega essa... Você mas falou... Você, o negócio... Pra ele morrer não tem perspectiva pra eles. O que eles forem fazer, tá ótimo. Se tiver que roubar, tanto faz. Então, pra ele morrer ou viver, tanto faz, certo? É. Então esse cara, ele pegou, passou lá, cumpriu, vamos supor, 20 anos de prisão, teve todo um auxílio. Ele vai sair de lá, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. No, aqui no Brasil, como é agora, sim. Mas por isso que precisa ter reestruturação. Se fosse nos Estados Unidos também. Se aquela mas pessoa... vocês estão pegando como modelo dos Estados Unidos, que é uma bosta. Pega a Europa. Na Europa eles ressocializam. Você já viu como é que é presídio na Europa? Só que eles estão fazer... pegando o modelo errado. Estados Unidos é uma bosta a parte presidiária deles. Tem lugares que sim, tem lugares que não. Os lugares que são melhores são os lugares que não tem a pena de morte. Ó, você tá tirando da sociedade um cara que já viveu uma vida bosta, levando ele pra um lugar mais bosta ainda. Você quer que ele melhore como? Exatamente. Na Europa tem todo um serviço de... pra preparar a pessoa pra voltar à sociedade. E eles fazem. Lá é legal, super legal. O presídio deles não parece nada com o nosso. Tipo, deles eles têm como se fosse, entre aspas, uma casa no sentido de como é confortável, só que ao mesmo tempo eles têm obrigações que eles têm que cumprir, tem toda a questão de ter educação, tem uma estrutura totalmente diferente daqui. Acompanhamento psicológico. Acompanhamento psicológico. É, lá eles fazem é o tratamento principal. Como tem que fazer. Tudo lá, eles voltam pra isso. Então lá tem ressocialização, o pessoal consegue voltar. Quem quer continuar praticando no crime, vai praticar, tá? Mas isso lá, daí, e outra, eu lá... não vou pegar sentenciar o outro à morte, ou então falar assim, você tem que ficar, ou tem que fazer uma intervenção química em você, porque eu acho que você vai viver para sempre desse jeito. Mas se outra, você lá tá nos se Estados julgando Unidos... a vida do outro desse jeito, então filho, eu vou te condenar porque eu discordo de você, eu quero que você use uma substância química. Mas outra, lá nos Estados Unidos não entendeu? Funciona, não funciona assim. Também a pena de morte, por quê? A pessoa tem a pena de morte, morre, ninguém fica sabendo, não serve de exemplo. Agora eu não vou rever meus conceitos, pena, mas vou parar pra pensar que ser nisso agora. Praça pública. Não, antigamente. Cortou a cabeça e falou: ó, gente, isso daqui acontece com quem faz tal coisa. Fala assim: essas medidas que a gente vê no Brasil, pra mim, são medidas que a gente volta. Sim, entendo. Ao invés de ir pra frente. Em nome de uma justiça que não vai ser verdadeira. Esse é um ponto que eu vou pegar pra confabular de novo. Sobre a pena de morte. Pena de morte da Idade Média. Não, entendo. Eu sou brasileiro, um povo herdeiro daquele 22 de abril. Eu sou um erro que não se conserta, ferida aberta em carne viva, uma descoberta lucrativa. Sou patativa, Tarsila do Amaral, mais de 500 anos de um problema social, assim da pele preta, perneta. Vamos voltar, a gente só tem mais 9 minutos de gravação, que tá acabando realmente o cartão. De uma maneira rápida, o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente? Posso começar? Pode. Eu acho que o processo de impeachment vai, se não acontecer, vai ficar muito próximo, assim, tipo, de ser concretizado. O suficiente pra dar medo. Suficiente pra dar muito medo. Se acontecer, eu acho que o Temer entra, e aí a gente vai começar a entrar numa época em que, muito provavelmente, esses partidos ligados com religião vão começar a querer subir no poder. E aí, sim, o negócio vai ser tenso também. Eu vou junto com a opinião do impeachment, de amedrontamento, só que eu não consigo enxergar. Eu realmente não consigo enxergar como vai ser. Eu fico fora dessa opinião. Bom, se tiver o impeachment, se a Dilma for afastada, vai ter o impeachment, claro. Se não, ela vai terminar o mandato dela. Em 2018 aí vai ter outro partido aí, do jeito que já tá formando novos partidos. É porque o Lula se queimou agora, né? Volta mais. O Lula, porque o povo já não... Pelo menos... O povo já não é mais tão... O povo não esquecer, não volta mais. Eu acho que esquece. O povo já não é mais tão burro, né? Pelo menos eu acho que não, né? É só dar mais pão em circo. Da próxima Copa. Aliás, Olimpíadas, né? Nem precisa esperar até a próxima Isso Copa, se né? tiver Olimpíadas ainda. Ah, eu acho, enfim, que vai. Eu tenho minhas dúvidas. É esse ano? Se a Dilma se afastar, eu tenho minhas dúvidas. Não. É isso. Se afastar, tchau. Se não, termina o mandato e adiós pro PT. Matheus? Cara, impeachment, com certeza, né, velho? Porque, mas sei lá, eu não tenho muita noção disso, eu não sei, tá ligado? Falar, ter minha opinião sobre isso. Eu só quero que o brasileiro em si também tenha uma noção de, sabe? É isso, mano. Das escolhas e tudo mais, né? Sim. O que eu acho que vai acontecer nos próximos meses? A Dilma vai ser impeachmentada, sim. O Lula, eu tenho minhas dúvidas se ele vai ser preso. Eu tenho minhas dúvidas se ele vai ser ou não. E o que vai acontecer? O Temer vai assumir o poder, vai tentar melhorar, a economia vai melhorar. A Dilma sofrendo impeachment, a economia vai melhorar, sim. E ele vai tentar se manter no poder ali pra ele fazer o que ele puder pra ele, tipo assim, eu fiz isso pro Brasil. E em 2018, ele tentar continuar no poder. Então, somente a partir de 2018, nas novas eleições pro presidente, a gente vai ver o que vai realmente acontecer. Até então, o atual cenário político, a Dilma vai sofrer impeachment, a economia vai começar a desafogar, o Brasil ainda vai passar por muitos e muitos longos anos de sofrimento, mas vai começar a desafogar isso daí. Essa é a minha opinião. Vocês acham que nesse momento, vocês pensam em alguém pra substituir a Dilma? Não. Definitivamente. Não, de forma nenhuma. Como presidente? Meu presidente eu já tenho. Pode falar. Não, o Bolsonaro seria uma da salvação. Hadouken! Case com ele. Uma da salvação políticas, de questões de tentar fazer o Brasil desafogar, por tentar colocar o Brasil na linha. Mas não adianta só ter uma pessoa lá pra fazer isso, mas o Congresso e o Senado não deixar. Precisa realmente ter uma reforma política completa no Brasil. E é isso daí. Bom, também acho que no momento não tem ninguém. Não consigo pensar num melhor, eu só consigo pensar em menos piores, e quando você consegue pensar em menos piores, é melhor não falar ninguém. Exato. Exatamente. O que eu acredito que foi um dos piores erros do brasileiro nas eleições passadas, mas tudo bem. Acredito... Bom, a possibilidade do impeachment é grande, afinal a taxa de rejeição da Dilma tá aumentando gradativamente, né? Não, mas tava em mais de 60, 70% uns 2 meses atrás. A taxa de rejeição dela tá maior do que a da época que o Collor sofreu. Sofreu o impeachment, entre aspas, né? Que ele renunciou. Então, acredito impeachment sim, prisão do Lula não, Michel Temer. Não acredito que em 2018 Michel Temer entre. Fico aí em 2018, não que eu queira, mas eu acho que o povo escolhe isso se fechar a boca a partir de agora. Bolsonaro ou Aécio. São dois grandes candidatos, grandes assim. Nomes fortes. Perante o povo, são nomes fortes. A eleição de 2018. E o recado que eu dou pro brasileiro é: chega de engatinhar. Começa a pensar. Começa a pensar, começa a correr e, véi, agora sim. Reveja seus conceitos. Vamos acordar. Vamos querendo ou não, a gente, tudo que a gente faz depende da política. Tudo. Sim. Aprenda continhas demais. E de menos também. Então, vamos acordar. Chegamos ao fim de mais um Locomocast, podcast bonito, hoje com um tema que gerou polêmica até entre nós aqui, mas tudo bem. Gostaria de agradecer aí a presença do Ale e do Marcelo. E aí, galera? Nós. Eu que agradeço. Agradecer o PT também, que é do Locomotiva, mas não aparece sempre por aqui, né? É, eu que agradeço a presença aqui, por vocês terem me dado a oportunidade de estar aqui novamente. Mas agora você vai... bem-vindo, velho. Você vai começar a participar mais com a gente. Você vai começar das gravações. Se assim você quiser, lógico. Não, eu quero. Eu voto. Nesse PT eu voto. Nesse PT eu também. Nesse PT eu voto. Fiquem tranquilos, eu não vou me candidatar. Isso aí. E vamos lá, Suede. Oi? Na vida, ninguém você é nada. Não é nada. Sem amigos. Sem esses grandes amigos. Por isso, sem enrolar, sem viadade, porque a gente só tem mais 2 minutos de gravação. Ok. Vamos lá, vamos agradecer profundamente aos nossos parceiros, começando pelo ConspiraCast. Gramalatus. E Fighters. Clube de Oferta. X-Infinity Games. Crânio Terror. E é isso aí. Se você quiser... E HQ. HQ? HQ. HQ? Exato. E se você quiser mandar um e-mail pra gente falando se você gostou, se você não gostou, dando a sua opinião sobre o Brasil atual, mande para contato@locomotiva26.com.br. Suede, repita. contato@locomotiva26.com.br. Ou você vai entrar no nosso site na aba de contatos e preencher o cadastro lá, preencher a ficha lá e mandar pra gente. Suede, repita. Ou você entra no site, preenche a ficha e manda um e-mail pra gente lá na barra de contatos. E, novamente, vamos pedir pra vocês avaliarem nosso podcast no iTunes. Não vamos dar estrelas, vamos dar nota 5. E eu acho que é isso aí. Muito obrigado a todos que ouvem, todos que participam, todos que estão sempre presentes aqui com o Locomotivo todos agora. Todos vocês que estão respirando nesse exato momento agora. Agora, firme e forte, voltando loucamente, sem atrasar nenhum episódio. E é nóis, não percam o próximo episódio. Está especial. Hasta. Falou, galera! Ninguém respondeu. Falou, tchau. Falou, tchau. Falou.